Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e chegamos ao fim de mais essa temporada, gente. Temporada 2024 se encerra hoje. Esse episódio está saindo dia 27 de dezembro, para vocês verem como a gente é até o fim, né? E hoje a gente está aqui para nossa tradicional reterrospectiva, que eu sempre tenho muita dificuldade de falar. E vai ser, a gente vai fazer da mesma forma que fizemos no ano passado. A gente vai dar uma passada geral mencionando os filmes lançados por mês, assim. E cada um vai dizer os seus favoritos e fiquem à vontade para falar os desfavoritos também, gente. Deixa eu cumprimentar meus colegas antes da gente entrar no assunto, então. Boa noite, Felipe. Olá, Sil, boa noite para você, para os nossos ouvintes infernautas. É muito bom estar de volta, antes tarde do que nunca. Eu sempre gosto da retrospectiva. Eu acho que 2024 foi um ano que teve algumas coisas muito boas, teve muita porcaria também, mas eu quero também trazer a público, não é, uma certa fake news que andou circulando por aí. E que, enfim, Ivo tá por aí, já já ele vai falar, mas ele trouxe uma informação meio confusa aqui. Disseram que eu tava lá em Nova York e eu fui para uma festa esquisita lá no Edifício Dakota. E veja, essa parte é tudo verdade. Estava em Nova York, eu fui para uma festa super esquisita no Edifício Dakota. Só que minha gente, realmente Samuel estava lá. Vocês acreditam? Samuel não falou comigo, minha gente. Veja, tudo bem, a gente já discutiu muito aqui, Samuel e eu, mas, pô, a educação acho que é, né? Uma coisa que a gente não perde. Pois eu tentei falar com Samuel lá. Samuel me ignorou. Acha super esquisita, super estranha. E o pior, depois realmente eu apaguei. Mas no dia seguinte eu acordei e estava no hotel tudo certinho. Tava com uma dor no pescoço, assim, como se você... Sabe quando você dorme numa posição meio esquisita? Mas é isso, pessoal. Depois dessa temporada, fora, estou de volta nesse momento, assim, né, de olhar para trás e dizer 2024 teve de tudo um pouco. Que bom que o seu, pelo menos a sua parte dessa história está esclarecida mais ou menos, Felipe. Veja, bem mais ou menos, porque, na verdade, eu quero saber por que é que Samuel não falou comigo. Sim, eu gostaria. Samuel, se você estiver nos ouvindo, se em algum momento do podcast eu peguei pesado. Assim, nossos gostos são bem diferentes, não é assim? Tu gosta de umas coisas que eu acho uma porcaria. Mas eu acho que o respeito é uma coisa que, né, existe em si, acima de qualquer circunstância. Então, por favor, entre em contato. Enfim, vamos, né, mantenha contato, né? Ou pelo menos cumprimente os colegas quando eles encontrarem com você. Eu queria, na verdade, veja, eu queria naquela festa alguém para dividir o Uber. E quando eu lhe vi, eu digo, meu Deus, minha esperança de sair dessa festa estranha, fiquei na mão. Eu fico imaginando quem É só isso. ouve esse episódio e não ouviu os anteriores, tipo, vai ficar muito perdido com Pois essa é. história. Eles têm que voltar, assim. Não é culpa nossa, porque isso aqui é igual série da HBO, tem que acompanhar desde o primeiro. Exatamente. E, bom, eu já adianto para os ouvintes que Samuel não estará aqui hoje novamente, mas temos um áudio Eu tenho uma em que teoria em ele relação a isso, tá? vai. Você vai falar. É pra agora ou é Não, pra depois do áudio, depois do soltarmos áudio. o áudio? Beleza. Então, vamos aguardar, vamos aproveitar esse episódio, depois a gente volta nesse assunto que tá sério. Tá difícil. Mas vamos cumprimentar os meus próximos colegas, então. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Eu sei que já é meio que clichê eu falar isso, mas eu realmente tava com saudade de gravar com vocês, porque eu sinceramente não sei quanto tempo faz desde a nossa última gravação, mas faz bastante tempo. Dessa vez foi difícil mesmo. Foi difícil, foi complicado aí. Ficamos uns bons meses aí sem gravar, né? Então, assim, eu nem sei mais como é que isso aqui funciona. Eu espero que a minha voz esteja captando aqui normal, porque, tipo, né, fica muito tempo sem fazer. Mas eu tô bem curioso para ver o que que vai sair dessa discussão aqui de hoje, porque eu concordo com o Felipe que tem muita coisa boa, Mas também teve muita coisa ruim esse ano, e inclusive teve muita coisa ruim, na minha opinião, que muita gente gosta, então acho que pode dar umas brigas aqui também. Não a ponto da gente cortar relações um com o outro, Samuel. Então, tipo, né? Porque a gente discorda. Né? A gente discorda, mas a gente conversa, né? Pois é, eu acho. Eu acho que é o mínimo, né, gente? É o mínimo. Consideração com os colegas. Sabe quando você olha, o Uber foi muito caro naquela noite, Samuel. Podia ter dividido contigo, cara. Mas não, tu não falou comigo. Triste. Achei triste. E boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Bem-vindos de volta, Felipe. Bem-vindo, Daniel. Mas assim, gente, eu queria saber desses sumiços aí, né? Seu, Felipe e Daniel, assim, mas vocês não devem estar se lembrando, mas a gente tem algumas fotos suas aí que vão sair, nesse episódio já vão ter saído, né? Vocês não estão se lembrando do que aconteceu no bar, no Titi Twister, no México, né? Putz, vocês é verdade, dois não se lembram, né, disso. Não. Mas ok. Não lembro de nada. É, quando sair o episódio, né, a gente tá gravando antes de sair o episódio, o negócio, vocês vão ficar sabendo aí do que aconteceu. No Titi Twister? Vai refrescar. Espero que você se lembre, que vocês devem ter bebido tanto, que vocês não estão lembrando, então... Eu pensei que o que acontece no Titi Twister fica no Titi Twister, mas aparentemente não, né? Eu tenho uma vaga lembrança, porque na volta, realmente, passamos 2 dias no México. E aí, mas eu não lembro direito do que aconteceu. Tava muito... Assim, a gente passou pelo México, mas eu não lembro direito, assim. Você falou agora, vou puxar pela memória. Ai, ai. Ai, mas a gente volta nesse tema. E aí eu prometo que a gente vai falar sobre filmes nesse episódio também, tá, ouvinte? Não se preocupe. Vamos. A gente vai chegar lá em algum momento. A gente consegue. Ai, mas é isso, gente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos de 3 em 3 meses, né? A gente vai listando os filmes que foram lançados. Vamos já fazer um disclaimer, né? Que tem muito filme que não foi lançado oficialmente no Brasil, então a gente incluiu datas em que eles foram lançados lá fora, muitas vezes em festivais. Tem vários filmes que saíram em janeiro por conta do Festival de Sundance. A Substância, por exemplo, saiu em Cannes antes de chegar aqui, então a gente vai chegar até ele um pouquinho antes do que a data de lançamento no Brasil. É uma confusão, tá? Porque tem muito filme que, vocês sabem, chega até a gente de forma não oficial mesmo, porque nem todo filme de terror vai ser lançado no Brasil. Então, o Ivo preparou essa lista pra gente, obrigada, Ivo. E vamos indo, vamos vendo aonde a gente vai parar. E aí, a cada 3 meses, então, um de nós comenta um pouco sobre o seu favorito. Então, vamos começar lá em janeiro, em que a gente teve o lançamento, a estreia, né, de Eu Vi o Brilho da TV, que é o I Saw the TV Glow, um filme que foi bastante esperado. É Uma Natureza Violenta, ou In a Violent Nature. Your Monster, que é um filme com a Melissa Barreira. Vocês devem ter reparado que esse caiu do caminhão recentemente. Mergulho Noturno. Gente, inclusive, quanto filme de tubarão que teve esse ano, né? Mas Mergulho Noturno não é, né? Não é? Não, é aquele da piscina. Ah, é uma piscina, é verdade. É verdade. Perdão. Mas tivemos. Eu tô lendo a lista aqui, eu vi vários. É, que mais? E o Mal que Nos Habita também, né? A gente chegou a falar dele até na retrospectiva do ano passado, mas ele estreou oficialmente em janeiro. Em fevereiro a gente teve Azrael, Cuco, que é... Ah, eu quero ver. Ah, gente, o Daniel acho que mandou a lista dos 25 melhores do ano de algum site esses dias... E aí eu vi que eu tinha assistido, tipo, 2. E eu, tipo, ai, não, desse ano eu assisti vários. Falta um monte. É. Então, tivemos o Cuco também, que eu não vi ainda, mas vi que foi bem divisivo. Teve bastante gente que não curtiu e era um que tava sendo muito esperado também. É, não gostei desse. É, então. É o Banho do Diabo, que chegou a passar aqui na Mostra de Cinema de São Paulo, inclusive, recentemente. O Exuma, Lisa Frankenstein, Brahma Yugan e Timmy, que esse é um curta, né, do... Kiyoshi Kurosawa. Kiyoshi Kurosawa. É bom, viu? Que a gente... É, eu quero ver. É bom. Esse tá fácil de achar ou não? Ele tá no Mubi. Ah, ele tá no Mubi, beleza. Mas eu baixei. Também é fácil. Tem. Faz tempo, mas... Não, mas eu tenho o Mubi aqui, então dá pra ver. Ah, então tá mais fácil ainda. E em março tivemos Imaculada, que eu curti. Bom demais. Ursinho Puff, Sangue Mel 2. Por quê, né? Depois do Apocalipse, Imaginário Brinquedo Diabólico. E Oddity, que foi a minha escolha de filme do ano. Gente, esse ano, assim, eu considero um ano muito difícil, porque no nosso episódio de expectativas, eu particularmente não estava dando nada para 2024. E acho que a gente teve muitas surpresas, assim, e Oddity foi um que para mim se destacou, ainda que não tenha sido o meu filme favorito do ano, mas eu escolhi ele porque foi um grande destaque, assim, pra mim. Eu achei um filme muito simples e, mesmo assim, muito bem feito, sabe? Então, só pra falar um pouquinho dele, vocês depois comentem também o que vocês acharam, colegas. Mas Oddity começa já de uma forma muito tensa, assim, com uma mulher que tava numa... É um filme irlandês, né? Vamos começar daí, dirigido pelo Damien McCarthy, que já tinha lançado Cavite em 2020, que eu não assisti ainda. É legalzinho. É. Eu quero ver também. Até Oddity tem alguns easter eggs de Cavite, pelo que eu vi, né? Então ele começa com uma mulher, a Dani, que tá morando... Tá se mudando. A gente vê que ela tá se mudando pra uma casa no meio do nada. Uma casa gigantesca, assim. E tudo que tem dentro da casa, nesse momento, é uma barraca de camping. Porque ela tá sendo, né, ela e o marido dela, que não está lá nesse começo, eles estão arrumando a casa pra se mudar pra lá, e ela tava aproveitando esse tempo livre pra arrumar algumas coisas, até que alguém bate na porta. É noite, né? E é um homem, ela abre uma janelinha só, né? É um homem que diz que tem alguém dentro da casa com ela e ela tem que sair. E ela fica, né, nessa indecisão de acreditar ou não nesse cara que ela não conhece, que chegou na porta dela. De fato, ela tinha saído para buscar um negocinho no carro, e aí o cara fala para ela que essa pessoa entrou na casa nesse momento que ela não estava olhando. E depois a Dani morre, né? E a gente não vê como isso acontece. O que a gente entende a princípio, né? Porque a história depois vai se passar um ano depois dessa morte, nessa mesma casa, porque o marido da Dani se muda, né, para esse lugar oficialmente, tá lá com a namorada nova dele. Mas a Dani tinha uma irmã gêmea, que é uma médium, assim, ela tem uma loja de objetos que teriam alguma mística, né, em torno deles, assim. E ela faz uma visita surpresa pra casa do marido da Dani, onde Dani morava, né? Assim, a princípio, pra visitar, né? Porque o marido, eles se encontram, assim, um momento antes, e ele fala, ah, passa lá qualquer hora, né? E aí ela vai e passa mesmo. Só que o que ela queria era investigar melhor o que aconteceu com a irmã dela. Porque até então, o que foi determinado foi que esse homem que bateu na porta da Dani matou ela. Mas a gente não sabe nem se ela abriu ou não a porta. Então a gente não sabe bem o que aconteceu, né? E a Darcy, que é essa irmã gêmea, tá nessa casa pra investigar. Só que com ela leva uma estátua de madeira em tamanho natural de uma figura que parece um homem, assim, que tem um rosto aterrorizante. E ela traz num baú gigante, assim. E enquanto o ex-marido da Dani, né, sai pra trabalhar à noite, a Darcy fica na casa com a atual namorada dele. É um filme que ele continua tenso ao longo de todo o caminho, assim. Ele tem vários jumpscares, mas, na minha opinião, são jumpscares que fazem sentido, assim, que são bem construídos, não é uma coisa de graça. Tem elementos sobrenaturais, mas a gente nunca tem muita certeza de nada, sabe? É um filme que se passa em um ambiente único, né? Mas, assim, a casa é gigante, mas a gente vê pouco dela, né? A gente vê, tipo, a sala de... É porque é uma casa muito esquisita também, ela é de pedra. Tem uns mezaninos, assim, é um lugar esquisito. Então a gente nem conhece essa casa inteira, assim, porque quando se vê de fora, ela é ainda maior do que o que a gente tá vendo lá dentro, que já não é exatamente pequeno. Mas o Damien McCarthy soube usar a câmera de um jeito em que a gente, tipo, aproveitando o espaço, né? A gente nunca sabe se vai aparecer alguma coisa, porque tem muitos espaços vazios, uma pessoa filmada de longe, assim. Então a gente sempre fica, passa o filme procurando, né? Se tem alguma coisa acontecendo. Ele mistura também vários gêneros. Né, ele é um terror gótico, porque tem essa ambientação numa casa antiga isolada. A gente tem, então, o sanatório, né, onde o marido da Dani trabalha. Tem essa personagem da Darcy, que é uma pessoa mística, assim, ela é cega. Ela tem toda uma aura em torno dela, né? A Dani e a Darcy são gêmeas, então tem muitos elementos do gótico. Mas dá pra achar invasão domiciliar, slasher, tem o mistério, né, da investigação da morte da Dani. Além de o folclore, né, irlandês, e o folclore judaico também, porque essa estátua que a Darcy leva pra essa casa é inspirada no golem, né? Que é uma figura que protegia a pessoa a quem ela estava ligada, assim, segundo a mitologia. Então, por aí também já dá pra saber um pouco. Não, é um filme que, não sei, eu não achei a revelação tão revelação, assim. Mas eu gostei da forma como tudo foi construído, sabe? Até o último take desse filme, você fica tenso, assim. E então eu gostei muito dessa construção, a ambientação. É um filme muito gostosinho de assistir e eu recomendo muito, assim. Pra mim foi um super destaque no ano. Eu também curti bastante. E tem umas cenas ali, a cena inicial, né, da casa com ela ali, ela é muito tensa ali, porque, né, ela não sabe, a gente não sabe, né, em quem confiar ali naquele momento ali. E como a gente não vê, né, em outro momento a gente vê como acontece e é bem foda, assim, quando acontece. A cena também, ela é uma cena aterrorizante. Mas eu gosto bastante do filme, das atuações, da ambientação, assim. Você citou muito bem aí as situações que ocorrem. Não é surpreendente a situação, mas eu gosto também que ele dá uma enganada na gente ali em alguns personagens, né? A gente pensa que alguma coisa da namorada atual dele, na verdade, a gente vê que ela não era aquilo que talvez a gente pensasse dela. Talvez não, né? Que a gente acaba pensando dela também ali naquela situação. Mas é uma ótima recomendação. Se eu gostei também, achei uma grata surpresa, muito bem feito, muito, muito bem construído, assim, um clima muito, muito bom. Legal, bem legal. E o final é ótimo, adoro. O último take é maravilhoso. É, eu acho que esse aqui é um consenso entre a gente, né? Tipo, eu também gostei bastante do filme. Esse início, ele me lembrou um filme que eu acho que eu gosto bastante também. Que, assim, tem aquele filme clássico lá, que é o Quando um Estranho Chama, né? When a Stranger Calls, de 79. E aí ele ganhou uma continuação em 93, chamado When a Stranger Calls Back. E a cena inicial do When a Stranger Calls Back é, tipo, praticamente a mesma desse filme aqui, sabe? Tipo, é alguém batendo na porta e tentando convencer a pessoa, tipo, que tem alguém lá dentro com ela. Ou então alguém telefona, sei lá. Mas, tipo, tem esse esquema de, tipo, tentando convencer a pessoa de que ela não tá sozinha dentro da casa. E esse é um conceito que eu acho muito, muito assustador, né? Tipo, por exemplo, dos subgêneros do terror, o que mais me assusta é o home invasion, sabe? Tipo, é a ideia de não estar seguro na tua própria casa. Esse é um conceito que sempre me assusta. Então, esse filme aqui, ele já chega com os dois pés na porta, né? Tipo, trazendo esse conceito. E depois ele vai pra um caminho completamente diferente. Então, tipo, é interessante perceber que o filme ele consegue fazer essas mudanças e consegue ir surpreendendo a gente ao longo do filme, né? Então, assim, tu meio que nunca sabe pra onde que ele vai. Aí, a hora que aparece aquele boneco de madeira lá, pelo amor de Deus. Tipo, ô bicho bizarro. E é interessante porque, tipo assim, o boneco não precisa fazer nada pra ser assustador, ele só precisa estar lá, né? Parado. Tipo, o simples fato dele estar lá, parado, no fundo, fora de foco, já torna ele extremamente assustador. Então, tipo, é um controle muito grande que o diretor tem ali de saber, assim, ó, eu só preciso colocar isso aqui em quadro que ele vai fazer todo o resto, sozinho, sem fazer nada. Então, tipo, gosto bastante desse filme também, então é uma boa recomendação. O que eu ia falar era um pouco isso, essa ideia da invasão da casa, né, inicial. Eu acho também, eu acho que é um dos meus maiores medos, é um dos meus... Todo mundo sabe, eu sempre falo, eu sou aquela pessoa que tem verdadeiro pânico quando vê uma matéria que diz assim: ah, fulana descobre que tem uma pessoa morando escondida na casa dela pelos últimos 6 meses. Puta É... merda. Eu tenho pânico disso, assim. Nossa. Eu me mudei recentemente e, assim, eu procurei várias possibilidades de alguém morar Vários escondido. esconderijos. Porque realmente é uma coisa assim que, e geralmente, assim, você não vai encontrar com essa pessoa na hora do almoço, né? Essa pessoa vai sair quando você não está, ou quando você está dormindo, quando você está no banho, né? E isso torna tudo muito mais assustador. E assim, eu não sei o que eu faria se alguém batesse na minha porta e dissesse: ó, você precisa sair porque tem alguém na sua casa. Mas isso para mim soa como algo muito assustador, muito mais assustador do que qualquer ET, demônio, alienígena. Por que isso? Eu acho que é o único local onde você está seguro, é o único local onde você tem, na teoria, a totalidade de controles, de controle, não é, da situação. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho verdadeiro fobia, eu acho. Ah, vamos viajar, vamos alugar uma casa, né? Vamos alugar um flat. Tem pânico, pânico, porque eu sempre acho que alguém, obviamente, tem a chave daquele flat e a outra pessoa vai aparecer. Então, para mim, esse filme mexeu muito comigo por conta disso. Eu gosto da ambientação, tudo que vocês falaram, eu concordo. Mas essa casa esquisita, com essa abertura esquisita, para mim, é o grande pontapé. Felipe, Oi. você já viu o filme espanhol El Habitante Incerto? Ai, pelo título eu não lembro. Do mesmo diretor dos Olhos de Júlia? Então não vê não, senão você Melhor não. nunca mais vai entrar dentro de casa. Ai, para. É uma não dica para você, tá? É uma dica para tu ficar longe, então. Tem aonde? Tem aonde? Tem certeza? Mas é isso, acho um terror também. Mas esse negócio, né, a Dani, a gente não sabe até certo ponto se ela abriu, se ela deixou o cara entrar, porque ele queria entrar pra fazer alguma coisa com a pessoa que estava lá dentro, né? Tipo, pra defendê-la, assim. Então a gente não sabe se ela deixou ele entrar ou se ela saiu. Enfim, o que a gente sabe é que ela morreu, mas não dá para julgar qualquer que seja a decisão dela, assim, porque eu não sei o que eu faria numa situação dessa. Então, acho horrível. Mas isso é uma das graças do filme também. Mas é isto. Vamos para o nosso próximo trimestre, então. Sil, rapidinho, Oi. eu sei que a gente vai Diga. ter as menções honrosas e tal, mas eu só queria falar rapidinho, porque eu gosto muito desse filme, eu gostei muito desse filme, que é, então, eu vou meio que antecipar uma menção honrosa, já que a minha vai ser outra lá na frente, que é O Mal que Nos Habita, que eu acho que ele entra em janeiro, não é? E Foi. é um filme que eu também gostei bastante, acho que quando eu assisti, eu me envolvi também muito, achei ele bastante bizarrão. E queria ir só para quem não conhece, para quem, né, deixar como dica, porque eu acho que também aí do trimestre foi bem interessante, O Mal que Nos Habita. É, eu gosto muito dele também. Também adoro filmaço. Acho que o título em espanhol é Quando Chega a la Maldade, alguma coisa assim. Quando a sede ela Quanta maldade. sete a lá maldade. Bonito, né, gente? Nossa. Isso. Minha gente, o filme em espanhol, até o título é convidativo, é atrativo, impressionante. É isso. É o habitante incerto, Felipe. Não Já veja. anotei, já anotei. Tem também o Ai. Mientras Duerme, uma coisa assim, que também é um cara Sim, que. também espanhol. Mesma, Verdade. mesma, e é de um dos caras Não do veja, REC, se eu não me Felipe. engano. É É um dos isso, caras ele do é REC. do. Nossa, é verdade. Duermes, Mientras Duermes. Mientras do Hermes. Não veja também, Felipe. Ai, meu Deus. Dois aí pra tu não ver. Tem muitas opções. Tem. Ai, mas muito bem. Bora então para abril, quando tivermos o lançamento de Abigail, A Primeira Profecia e Low Lives. Em maio tivemos Rumors, O Tarot da Morte, Os Estranhos Capítulo 1 e O Exorcismo, o seu Crow firme nos seus papéis de padre. Sim. E em junho tivemos Um Lugar Silencioso, dia 1, Os Observadores, Sob as Águas do Sena. Esse é um de tubarão que, gente, me diverti demais. Adorei. Demais. E A Substância. Ivo, sua vez, então. Ai, vamos lá, gente. Ó, gente, eu não sei dar sinopse, não. Então, vou ser bem breve aqui na sinopse, tá? Mas, né, o filme da francesa, da Coraline Fergot. Esse filme, ele é o grande boom de terror do ano, né, gente? Eu falo que ele não é o filme que estourou a bolha, ele arrebentou com a bolha do terror, assim. O que esse filme tá fazendo é muito histórico, assim. Tanto que eu não consegui, porque, assim, a distribuição dele foi muito, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né, foi muito ruim, muito pouca, poucas salas, poucas sessões. E o que que acontecia? Não conseguia ver o filme, tudo lotado. Tentamos ver várias vezes, só que a gente não deu conta, teve que esperar ele sair no stream ou cair do caminhão. Mas o filme que tá aí, né, já teve algumas indicações ao Globo de Ouro, né, vai ter indicações, com certeza, ao Oscar. E eu vou falar o quanto isso é incrível, vou comentar aqui justamente por que que eu acho que isso é muito histórico para esse filme. Mas o filme, ele conta a história ali da Elizabeth Sparkle, que é interpretada ali pela Demi Moore ali, né, reaparecendo num papel. E eu sempre falo, gente, terror é ótimo pro ator conseguir ali entregar todo o seu potencial, né, porque a Demi Moore, ela tá maravilhosa nesse filme. Aí, no caso, a Elizabeth Sparkle, ela é uma atriz ali que teve o seu tempo de glória, né, e atualmente ela tinha um programa para TV sobre um programa de ginástica, assim. Ela acaba ali perdendo o emprego dela porque eles estavam procurando alguma pessoa mais jovem ali, né? O produtor lá da TV, o dono da TV, do canal lá, que é o Harvey, né, interpretado pelo Dennis Quaid, ele a demite e um laboratório que oferece para ela uma substância que promete transformá-la em uma versão melhor dela. O que que é essa substância? Ela criaria um clone dela, mais jovem, e que teria as oportunidades que ela não está tendo, né? Ela, no desespero dela, ela aceita tomar a substância, e essa versão dela, esse clone dela, começa a conquistar esse espaço que ela tinha perdido. Aí o filme entra, né, nas suas questões, né? Ele é um filme que trata-se muito, ele é muito forte em relação ao universo feminino, sobre o ser mulher, né? não só ali na parte do etarismo, mas, né, não só para a personagem da Elizabeth, que é a parte dela mais velha, que é a Demi Moore, como a parte que é interpretada pela Margaret Qualley, que ela se dá o nome de Sue. Ele traz o quanto a mulher ela é cobrada em qualquer aspecto na sociedade, né? E assim, né, aqui tô eu, um homem, falando disso, assim, eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas ele é um filme que ele causa um impacto muito forte nas mulheres. Elas se identificam de diversas maneiras com esse filme, seja na questão do etarismo, seja na questão da mulher tá sempre cobrada por ser bonita, ser magra e vários outros aspectos ali. E ele é um filme também que ele causa um impacto em homens e que isso é muito interessante, porque vários homens ficaram meio ali ofendidos, porque eles falam que os homens nesses filmes são retratados de maneiras caricatas, mas eles não são, né? Eles são homens sendo homens nesse filme. E o Dennis Quaid, ele consegue fazer isso de maneira muito repulsiva no filme, né? Então, o filme é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, que esse filme, tudo nesse filme, nada sobra nele, qualquer detalhe nesse filme ele tá ali por algum motivo, né? Seja na cena que ele tá lá no restaurante demitindo ela, comendo de forma repulsiva, né, na frente dela, e ela sem comer nada, né? Porque o homem pode comer do jeito que ele quer, a hora que ela quer, para a sociedade, mas a mulher não pode. Isso é só um dos poucos detalhes que o filme traz. Mas aí eu vou mudar um pouquinho aqui esse subtexto que o filme traz sobre toda essa questão social dele, né, desse universo que ele traz, mas eu vou falar do aspecto do filme mesmo, do horror do filme, né? Ele é um body horror que, assim, eu falo que um body horror que deve ter deixado o Cronenberg, assim, de boca aberta, porque ele é um body horror que ele não poupa o espectador de nada. Ele é muito violento, ele não é nada, as imagens não são nada sugestivas, ele é muito visual, né? E assim, também, né, comentando algumas pessoas, questionando o filme sobre o gore que tem no filme também, isso tudo tá no filme e tudo faz sentido. Tanto que o filme, ele tem o último, né, o último ato dele é um banho de sangue, assim, e é um banho de sangue tão absurdo, mas ele é um absurdo que faz muito sentido ali na trama ali. Ele é um absurdo sobre tudo que ele trata no filme, é um absurdo. Para tudo do filme que traz para a nossa realidade, ele consegue mostrar para a gente o quão absurdo é essa questão social que esse filme traz e ele trata. E o monstro no final, né, o monstro construído no final, eu gosto de falar ali que a cena até faz uma referência ao Frankenstein, né, quando eles começam a falar, ah, ele é um monstro, né? Vamos matar o monstro, não sei o que lá. Que é uma referência ao Frankenstein. E aquele monstro, no final do filme, ele é um Frankenstein. Eu vou trazer uma frase que a Gabriela Amaral trouxe para mim quando ela falou de um filme, do filme dela, da Sombra do Pai, sobre um dos personagens, que ela falava que o personagem era um Frankenstein social. E essa personagem do filme, esse monstro no final, ele é um Frankenstein. Uma Frankenstein social, né? Uma Frankenstein, um monstro Frankenstein. Justamente por isso, porque ali é o resultado de tudo, é a junção de tudo o que a sociedade cobrava da mulher durante o filme, assim. E assim, né, a diretora, ela faz várias homenagens ao cinema de horror, tem vários vídeos, assim, fazendo comparações com outros filmes, com Iluminado, com Psicose, com Carrie, com vários outros filmes ali que ele faz essas referências do horror, que é muito legal também. E é um filme, assim, que eu fiquei muito impressionado, que eu estava sentado num restaurante, que eu fui num brechó, num restaurante vegano, e tinha duas pessoas comentando sobre o filme do lado, que tinha visto o filme. Não, mas assim, eu falo, o filme é pesado, ele é muito violento, mas assim, ele vale a pena ver, ele vale, não sei o que ela ver. Então, assim, eu acabei de olhar aqui, eu vi que ele voltou para os cinemas aqui em BH, né, provavelmente devido aí às indicações, né, do Globo de Ouro que ele teve. Mas é isso, gente. Ele é o meu filme preferido do ano, sim. Teve outros filmes que eu gostei, que eu gostaria até de falar dele, mas eu achava necessário ter esse filme nessa discussão, que até mesmo a gente não falou dele no Falando no Diabo ainda, né? Mas vocês falaram, né, Sil, no... vai ter um episódio no sobre Rainhas. Ele no Rainhas, né? Sim. Ah, sim. Que ótimo. Teve já. Depois. Ele não só saiu. Só não saiu ainda. Quando esse sair, vai ter. Vai ter saído, né? Ah, não, beleza. Ai, não, então. Mas eu acho legal ter essas duas perspectivas sobre esse filme, inclusive. Sim. Lá que a gente tá falando, né, somos só mulheres comentando, e aqui... que você que trouxe, né, Ivo? Eu acho interessante a gente ter. É justamente isso também, porque eu conversei com outros homens sobre esse filme, assim. Que a Marina, a minha namorada, ela até perguntou, depois do filme, ela virou pra mim, o que é que você, homem, acha desse filme? Ela me fez essa pergunta, me jogou na parede, eu falei, eu não consigo responder agora. Uhum. Porque, assim, mas é isso, a gente, homem, não consegue, assim, a gente vê o filme, a gente talvez ali entenda, mas a gente não consegue, assim, sentir como uma mulher sente o impacto desse filme. A gente, ele não bate na gente como ele bate na mulher. Não, não, e não adianta a gente, por mais empático que a gente tente ser, por mais que a gente tente ser, ele não causa o mesmo efeito na gente como causa na mulher. O que ele tem que causar na gente é... Porra, o homem, assim, ele... é uma merda mesmo. E é como ele é retratado no filme. É uma merda mesmo. Isso é muito claro no filme. E a gente tem que ver e ficar calado mesmo, assim. E aprender a entender muitas coisas que o filme discute, assim. Para não se chegar, assim, a cometer nenhum deslize. Os que acontecem no filme parecem ser tão absurdos, né? Mas se a gente pensar bem, não são. Não tem nada de absurdo ali. Uhum. Tudo no filme é muito palpável para a nossa realidade, para a nossa sociedade. E é isso, gente. E fora que esse filme aí vai, como eu disse, ele quebrou, estourou uma bolha que eu acho maravilhoso que as pessoas possam discutir um filme desse nível de horror que ele tem. E o horror visual dele não é nem perto do horror que ele sugere no tema que ele traz, né? O horror visual dele, por isso assim, que as pessoas veem o filme. Algumas viram assim, algumas podem falar assim que não gostam do gore, não acham não sei o que lá, não acha legal aquilo, mas foi o que eu disse, nada no filme é de graça. Aquele banho de sangue no filme, eu acho ele extremamente necessário para ele falar sobre os absurdos que ele estão. E como eu disse, tudo no filme faz sentido, tudo no filme tá ali, ele tem o porquê de estar ali. Eu acho um filme muito perfeito, necessário, e é só isso, só tenho a dizer isso, assim. Eu gosto desses filmes que dão uma porrada, assim, na cara da gente, assim. Eu gosto também. Mas eu queria mais ouvir de vocês também, gente, porque é isso. Eu também fico curiosa pra saber o que outros homens acharam, sabe? Olha, então... Sem querer soar repetitivo, né? Porque eu acho que o Ivo falou muito bem. Então eu vou tentar trazer outras leituras. Eu acho que a principal característica desse filme é que, independente de você gostar ou não dele, é que ele vai mexer com você. Você não vai sair da sala de cinema assim, não me atingiu. Ele pode até ter lhe atingido negativamente, mas ele lhe atingiu. E eu concordo com essa discussão, não é? Que o filme gerou, o filme provocou. Adoro, gosto, acho a crítica muito boa, mas além da crítica, claro, estão super juntos, lado a lado. Eu gosto dessa loucura que o filme nos joga, sabe? E como... A gente tenta... Isso talvez seja uma coisa que eu... Até como pesquisador, eu estou sempre tentando, né, encaixar as coisas em caixinhas, né? Qual é o elemento de vilania? Qual é não sei o quê? Qual é... E eu gosto muito da ideia de você ter duas personagens que se complementam, mas que ao mesmo tempo... eu não sei vocês, mas eu, ao longo do filme... Eu comecei a gostar e simpatizar muito mais de uma e tratar a outra meio como uma vilã. Quando, na verdade, você percebe que, na verdade, ambas são a mesma pessoa. E eu acho isso muito bem realizado. E, para mim, ele é um filme muito, muito, muito forte. Ele é um filme que, ele, assim como o Ivo falou... provoca essas reações, mas eu sou assim mesmo, mas eu falo assim mesmo, mas eu julgo assim mesmo. E eu gosto muito de uma questão que é colocar o próprio público consumidor também como parte dessa engrenagem. Porque eu concordo com o Ivo, o personagem lá do chefe dela é um cara assim desprezível, você tem asco por ele. E o público... Você vai ali acompanhando o público, mas o público também é o primeiro a esquecer dela, sabe? E para mim isso acaba sendo uma das críticas mais pesadas. Porque você pode dizer, mas o cara que é o empresário, que é o diretor, ele demitiu. Tá errado, erradíssimo. Mas eu gosto muito daquela sequência onde tem a estrela da fama dela, na calçada da fama. Que o pessoal começa a ignorar, a não dar a mínima. Ela passou. E eu não estou falando isso como aceitem. Eu estou falando isso do ponto de vista do público. O público, e nós fazemos parte do público, eu, você, ouvinte, todo mundo faz parte do público. Nós somos essas pessoas que vão... Eita, tem uma atriz nova. Eita, tem uma atriz mais nova. Eu nunca esqueço, eu conto essa história em sala de aula, O filme Aquários do Kleber foi gravado aqui próximo da minha casa. É, o edifício Oceania fica aqui perto, um edifício que eu conheço, já frequentei. E sempre que eu passava, estava tendo alguma filmagem. E aí, um belo dia, eu vi que era uma cena com Sônia Braga. Aí, claro, parei o carro, não é para ver o movimento. E aí chegou um senhor, sei lá, devia ter seus 60, 70 anos. Bem perdido, disse: "O que é isso? O que é que tá acontecendo?" Aí eu falei: "Ah, é um filme, estão fazendo aqui e tal, não sei o quê." Aí ele: "Ah, que filme, que legal, com quem é?" Eu disse: "Ah, é com a Sônia Braga." E ele: "Sônia Braga? Meu Deus, cadê a Sônia Braga?" Aí eu apontei. E ele olhou pra Sônia Braga e, assim, a cara dele de decepção foi assim. E ele não apenas fez uma cara de decepção, como ele disse: "Meu Deus, como Sônia Braga tá velha." E eu Ai, que ódio. Veja, geralmente eu nem dialogo, mas eu fiz: "Meu senhor, pelo amor de Deus, Sônia Braga, ela tá ótima, ela tá linda, tá bem cuidada, ela tá maravilhosa." Aí ele fez: "Ah." Aí ele olhou para mim e fez: "Ah." Aí ele começou a falar sozinho, sei lá, eu não entendi direito. Ele dizia: "Ah, Gabriela, como envelheceste, Gabriela." Ai, meu E Deus. o Meu senhor. Deus. Eu disse: "O senhor tá um boizinho, né? O senhor não envelhece, o senhor tá na idade quando o senhor..." Aí a gente começou meio a... Porque eu fiz: "Pô, velho, deixa a mulher, deixa a Sônia Braga aí, veja, a Sônia Braga tá linda. E se não tivesse, tá tudo bem. Cada um envelhece de um jeito." Então, feita essa alegoria, né, que me fez brigar com esse homem, e ele saiu, eu não convenci ele, não. Ele disse: "Ai, meu Deus, vou fazer umas fotos para quando chegar em casa mostrar a Sônia Braga acabada." Aí eu vi: "Não tire foto." Meu Olha, Deus. foi uma briga, minha gente. Eu não sei como a gente não foi preso aquele dia aqui na rua. Eu defendendo Sônia Braga. Será que ela ia me visitar se eu fosse preso? Imagina. Enfim. Seria lindo, No meu Felipe. coração, ela Ela ia. eu acho, eu acho, eu acho. Mas é isso, veja. O público também tem essa. E para mim o filme trata isso. Trata até pouco, eu acho que poderia botar mais, assim. Claro, a gente vê o público esquecendo ela, o público não dá a mínima para ela, mas para mim o grande elemento de vilania e de crítica acaba sendo essa questão do público. Fora isso, eu acho que o filme ele é muito bem resolvido dentro do gênero, do que ele se propõe a ser. Gosto porque ele é um terror. Um T maiúsculo, mas ele também tem um drama muito forte. E algumas pessoas não gostam do terceiro ato. Eu amo o terceiro ato, porque para mim o terceiro ato é assim, é a loucura que chegou no nível máximo e agora é ladeira abaixo, não tem mais o que fazer. Então, eu adorei o filme, eu vi no cinema, sala cheia, quatro pessoas saíram. Algumas pessoas fizeram cara de nojinho, porque eu fico olhando a reação das pessoas no filme. Eu fico olhando assim, olho um olho na tela, um olho na plateia. E isso fica escutando também. Mas para mim é um filme excelente. Eu acho que a Demi Moore tá maravilhosa. Fiquei muito feliz com a indicação dela. O filme tá concorrendo a cinco prêmios, né, do Globo de Ouro. E eu acho que talvez o principal elemento é como ele brinca comigo. Ele me coloca uns cabozinhos de marionete e vai brincando. Porque realmente, em determinado ponto, eu estava defendendo uma personagem, criticando a outra e entrando totalmente nessa organização. Amo o final do filme, e para mim ele é uma crítica explícita. Ele é uma crítica que, assim, as pessoas precisam assistir. "Ah, mas é feio, vou passar mal." Passe mal, toma um Dramin, passa e ninguém morre, não. É para evitar isso, sabe? Deixa a Demi Moore envelhecer, deixa a Sônia Braga. Elas são lindas, são maravilhosas, são grandes atrizes. E veja, não é só a Demi Moore, não é só a Sônia Braga. É aquela pessoa que mora no prédio, que é sua vizinha. Eu entendo, repito a fala do Ivo: envelhecer não deve ser fácil para ninguém, mas com toda a certeza do mundo, para as mulheres é muito mais difícil. E eu acho que a gente tem que falar mais, e eu acho que o filme põe esse grito. E, enfim, eu gostaria muito que outros produtos parecidos surgissem. Eu acho que é importante quando o gênero terror ganha assim, uma chacoalhada. E só uma última coisa para eu parar de falar. Um detalhe que, assim, a gente adorou, o filme é incrível, blá blá blá. Mas o filme também não é nenhuma pérola de ineditismo. Mas se a gente for parar para pensar, estão aí todas as referências, e está tudo bem, as referências são muito bem usadas, tanto narrativas quanto estilísticas, e tá massa. É isso, sabe, vamos construir discursos funcionais, né? Porque tem que funcionar também dentro do gênero, e ó, pegar aí e trazer ideias. Para mim, o filme é nota 10. Tudo bem. É, então, eu vou ter que ser a voz dissonante aqui em voz, porque, assim, quando eu vi esse filme, eu gostei dele. Quanto mais eu penso sobre ele, menos eu gosto. Então, eu falei assim, eu vou parar de pensar sobre esse filme, porque só tá piorando, tá ligado? Que eu quero continuar gostando dele, mas assim, eu acho que ele tem várias qualidades e vocês apontaram todas elas aqui. Eu também acho o final sensacional. Eu acho, inclusive, que esse filme só chegou onde ele chegou por causa daquele final. Se ele não tivesse, ele não chegaria tão longe. Porque ele precisa dessa chacoalhada que o Felipe falou agora para, tipo, para mexer com as pessoas mesmo, para ser o assunto, né, da discussão no restaurante e tudo mais, sabe? Para dar essa mexida nas pessoas, para tirar as pessoas da sua apatia. E eu acho que ele tá funcionando muito bem nesse sentido. Eu vi também numa sala cheia, sabe? Tipo assim, cheia de gente chata, por sinal. Mas, tipo assim, porque o que acontece? É um filme que causa desconforto, as pessoas não sabem como reagir a isso, então elas começam a. É quase como um mecanismo de autodefesa, elas começam, tipo, a tentar ou rir ou então a conversar ou coisa assim, sabe? Eu ficava mandando as pessoas calar a boca e elas não calavam. Então, tipo assim, tem isso também. Mas a minha questão com esse filme é justamente isso que o Felipe falou agora por último, dessa ideia de que, tipo assim, ah, não é nada de original. Não é mesmo, sabe? Tipo assim, tu consegue ver direitinho aonde que tá cada uma das referências que ela tá pegando. E, de novo, a gente não vai. Sempre priorizar aqui por originalidade, porque é algo muito difícil de ser atingido. A questão é como que você usa isso e tudo mais, né? Então, assim, passa por uma questão de gosto da minha parte, de que esse tipo de abordagem que ela dá para esse filme não é algo que me atrai tanto, sabe? Porque, tipo assim, eu gosto de filme em que o terror ele é mais ambíguo. Eu gosto de filme em que a gente não tem todas as respostas quando a gente termina o filme, sabe? A gente tem que interpretar. E tanto é que o filme que eu escolhi aqui, que a gente vai falar depois, eu tava conversando com o Will sobre esse filme, sobre o filme que eu escolhi ontem, porque eu falei assim, cara, como é que tu entendeu o final? Porque, tipo, eu entendi de uma maneira e tudo mais. E o que acontece, que eu acho que, pra mim, eu vejo como um problema do Substância, que eu acho que ninguém mais vê como um problema e também não tem problema em relação a isso, é o fato de que, tipo assim, ele é raso, porque tudo que ele quer falar tá na superfície. Então, assim, você não tem como interpretar a substância de outra maneira que não seja exatamente da mesma maneira que todo mundo interpreta, sabe? Porque, tipo, tá tudo ali, tá tudo explícito pra gente, tá tudo ali colocado no primeiro plano, ao ponto de que meio que não sobra nada por baixo, assim, tipo. O que eu entendo, a discussão que ela coloca no primeiro plano é uma discussão muito importante, eu concordo com tudo que vocês falaram aqui. A questão é que eu gosto quando o filme tem mais a dizer do que apenas aquilo que ele mostra, apenas aquilo que a história conta. E eu acho que esse filme aqui não tem muito, sabe? Eu comparo, por exemplo, com o filme anterior da Coralie Farjaak, que é o Revenge, que é um filme que eu gosto muito, porque eu acho que é um filme que se arrisca mais nesse sentido de trazer uma narrativa que é muito mais ambígua, ao ponto de que ela se abre para ser criticada de diferentes maneiras. Teve gente que interpretou o primeiro filme dela de uma maneira, teve gente que interpretou de outra, teve gente que achou ofensivo, teve gente que achou que era um. Como é que eu posso dizer? Bom, que não era ofensivo, coisa assim. Tô perdendo as palavras aqui. Mas assim, tipo, eu acho que é um filme que se arriscava mais. E eu acho que esse daqui, ela coloca todo esse gore, ela coloca tudo isso, mas eu acho que ela não se arrisca, porque o discurso que ela tá passando ali é um discurso que, tipo assim, não necessariamente discurso, mas tipo, a maneira como ela aborda essas questões é uma maneira rasa, tá tudo na superfície, tá tudo muito fácil pra gente entender, saca? Então, tipo, é algo que me incomoda um pouco, porque, tipo assim, eu tava conversando com um amigo meu que gostou do filme, e ele falou assim, nossa, cara, eu acho que esse filme, ele vai ser estudado nos anos futuros, assim, quando alguém quiser fazer uma pesquisa sobre body horror, por exemplo, vai usar esse filme como referência. Eu falei, é lógico que vai, porque ele tá tudo ali, sabe? Tipo assim, passo a passo dos estudos sobre body horror tá ali, sabe? Tipo, tá desenhado ali pra gente. Então, tipo assim, é isso que eu digo. Parece que não sobra nada se você tirar isso que tá na superfície, saca? Então, tipo, isso me incomodou um pouco. Então, eu gosto de todos os elementos visuais, eu gosto do gore, eu gosto da violência, eu gosto do exagero e tudo mais. Mas o que pra mim pegou um pouco foi isso, é o fato de que, tipo, é meio óbvio, talvez, a maneira como ela tá abordando isso. Então, sei lá, isso me incomodou um pouco. Mas eu ainda acho que esse filme tem várias qualidades, tanto é que ele tá chegando bem longe aí, tá atingindo novos públicos, que eu concordo com vocês que é algo positivo, porque tipo, ele acaba trazendo mais gente pro terror, o que é algo positivo, porque daí o que acontece? As pessoas, eu já vi aquilo ali, então eu posso ver outra coisa que não seja tão forte quanto aquilo ali, tá? Ele começa a se tornar um parâmetro que pode angariar novos fãs pro terror, e eu acho que isso é sempre positivo. Mas pessoalmente eu me incomodou um pouco esse aspecto da narrativa. Não sei se vocês concordam ou não, mas tipo, foi o que eu peguei, foi o que eu pensei. Daniel, então, eu concordo 100% com o que você falou, só que eu... E aí é a minha leitura. Por exemplo, me parece, realmente, assim, originalidade zero, todas as referências estão ali, e assim, e é até divertido encontrar, né, onde estão, de onde isso veio. Poderia ser, assim, um desafio, né? Um jogo. Acerte de onde a diretora tirou e tal. Só que eu acho que normalmente isso me incomodaria. Por exemplo, eu sempre falo que filmes como... Ah, como é o nome daquele filme? O sueco, não sueco, é Midsommar. Eu sempre digo, sim. Midsommar é legal. Se The Wicked Man não existisse... Isso, né? Exatamente. Tipo assim... Só se tu tira o The Wicked Man do Midsommar, o que é que sobra? O que é que sobra? Só que aí é que, na minha leitura... Por exemplo, o Midsommar é como se fosse... Assim, vou falar meu pensamento. Como se Midsommar... Vamos pegar The Wicked Man e vamos fazer uma nova versão. Mas, assim, a gente não vai nem fingir que The Wicked Man existe. Para mim, a diferença é que, no caso do Substância, é o contrário. Nós vamos explicitar de onde estamos tirando isso. A gente vai dar nome a todas as referências. A gente quer que as pessoas encontrem, para soar como uma referência. Se isso é bom ou é errado, é certo, é falta de criatividade, não sei, aí seria outra discussão. Mas neste caso, na minha leitura, parece uma coisa mais honesta, sabe? E por isso não me incomodou. Porque, estamos fazendo uma coisa revolucionária. Tá, mas já existe. Não, estamos fazendo, e aí, eu estou encontrando, e estou pegando, e estou vendo cada um dos pontos. Então, eu concordo com você, mas eu só não tive um pensamento igual, porque me pareceu uma coisa tão autocelebrativa, no bom sentido, que eu gostei, sabe? E aí, por isso, não foi, para mim, um problema. Mas eu entendo quem diz, minha gente, esse é o filme mais sem criatividade do planeta Terra. Realmente. Mas a maneira como as coisas foram organizadas, para mim, funcionou como essa... Vamos usar referências para contar a nossa história. Se você conseguir identificar, ótimo. Mas a gente está tirando tudo isso de vários pontos. Ô Felipe, isso que você falou é bem, bem interessante, porque o Tarantino faz isso nos filmes dele, né? E ele é tido como um gênio. Pois é. Ele se apropria, né? Ele se apropria, ele toma pra ele, né? Que ele fala que ele rouba. Agora, eu saí do cinema com um pensamento que eu não conheço a diretora, não vi o filme anterior dela, então pra mim, assim, eu não tinha nenhuma referência. Eu fui ver pelo zoom, zoom, zoom e tal, né? Mas quando eu saí, eu não lembro se eu tinha acabado de ver ou ia ver. Tinha alguma coisa com Pedro Almodóvar. Não sei se eu vi alguma entrevista com ele. E eu fiz, meu Deus do céu, imagina esse filme. Eu já amei esse filme. Imagina esse filme nas mãos do Pedro Almodóvar. Não sei, talvez ficasse pior, talvez ficasse... Não sei, mas eu saí do cinema e logo esbarrei assim, com alguma coisa do Pedro Almodóvar e disse, nossa, como é que ficaria isso? Enfim, aí, obviamente, né, sabe Deus como ficaria. Mas eu confesso que eu fiquei, imagina isso, nas mãos do Pedro Almodóvar. Mas enfim, esses são os meus comentários. Em tempo, o último filme da Almodóvar é foda pra caralho, viu? Eu não vi ainda, Quero ver. Ah, é preciso ver. maravilhoso. Mas eu ainda prefiro as mães paralelas. Muito bem. Bom, gente, eu não vou comentar a substância porque como dissemos, né, acabou de sair um episódio do Rainhas do Grito e eu falei bastante lá. Cansei, cansei. Mas é um dos meus favoritos do ano, né? Só para deixar registrado também. Bom, só fazendo um breve comentário. Eu concordo que rola essa superficialidade, assim, mas eu acho que foi a Raíssa do Odisseia que comentou na live que eles fizeram sobre a substância, que enquanto ela estava assistindo o filme, quando. Porque tem muitos. A gente vê muitos corpos nus, né, na substância, tipo, mostra muito do corpo das personagens, assim. E aí, quando apareceu a Demi Moore, nua, o cara do lado dela falou, nossa, mas que bunda caída. Então, Olha se aí, olha aí, óbvio olha desse aí. jeito, ainda tem gente que não entende, É. Ah, sabe? mas é que as E pessoas às são vezes. burras, né? Tipo, quem não São. entendeu, quem entendeu o filme de outra maneira, pelo amor de Deus, tipo. Exato. E acho que, para mim, pessoalmente, assim, acho que às vezes o que eu gosto, assim, é só de um filme que me abrace, sabe? Porque assistindo o filme é tipo, é isso aí mesmo. É assim, sabe? Então, era tudo que eu queria. E para mim tá ótimo, assim. Ainda não vi Revenge, quero. Agora eu quis ver, Daniel, porque é um tema, é um tipo de tema, assim, que eu não gosto, né? O Então, Rape ele é Revenge. espinhoso, por isso que eu digo Então, que ela se exato. arrisca mais, sabe? Porque, tipo assim, Sim, no sim. caso da substância, ela tá se arriscando no sentido de entregar todo esse gore e tudo mais, mas a discussão que ela coloca ali na superfície, falando sobre, literalmente, né, a substituição da mulher, sabe? Tipo, na sociedade contemporânea, é uma coisa que, Sim. tipo, digamos assim, como discussão central do filme, eu diria que a do Revenge é mais impactante, porque ela é mais ambígua, sabe? Sim, total. Entendi. Mas verei, depois a gente volta para comentar. Mas bora seguir, gente. Então, para julho, quando tivemos Armadilha, Maxine, que para mim foi uma grande decepção. Decepção do ano, decepção do ano. Armadilha, a Sil conheceu o Shyamalan, né? Bom, Ai, vamos deixar nossa, isso foi claro. terrível esse evento. Foi horrível. Vamos Eu deixar claro detestei que eles cada já são minuto. BFFs, já são melhores amigos. Ela conheceu o Shyamalan e o Josh Hartnett. E a Isso, filha do foi para Shyamalan. mim foi uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Ai, mas nada, não pelo Shyamalan, não por qualquer um deles, assim, foi pela organização mesmo que foi bem caída. Eu fiquei muito cansada. E ainda teve uma festinha depois que eu não pude entrar porque não peguei uma tal de uma pulseira que eles estavam dando lá e quando eu saí da sala de cinema já não estavam dando mais. Então perdi. Mas enfim, e tivemos o Late Night with the Devil, né, em julho. Agosto foi uma festa. Tivemos Beetlejuice 2, Afraid, que foi um dos filmes de IA que também povoaram muito esse ano. O Corvo, que foi terrível, detestei. Hellboy, o Homem Torto, que eu fiquei curiosa para assistir, mas Não ainda não vi. precisa. Não. Tá tranquilo. Foi o que Tá eu tranquilo. ouvi dizer, né? Ah. Bagman, Long Legs, Tipos de Gentileza, Strange Darling, que a gente comentou também no episódio anterior do Falando do Diabo, Hostel Dimensions e Pisque Duas Vezes, além de Alien Romulus, mas a gente vai voltar nele daqui a pouquinho. E em setembro tivemos a versão remake, né, a versão estadunidense do Speak No Evil, não falho mal, Não Solte, A Hora do Vampiro, Apartamento 7A, que a gente já comentou aqui no podcast também. O Poço 2, que eu nem vi chegando, ainda não assisti, mas não ouvi falar muito bem. Mads, Prenda a Respiração e Red Rooms. Mas antes da gente entrar no Red Rooms, Felipe, fale sobre Alien. Então, vamos lá. Eu fiquei muito na dúvida se o filme que eu iria falar seria Alien, porque, enfim, eu acho que. Eu não acho o melhor filme, mas eu acho que ele indiscutivelmente trouxe sangue novo para a franquia. E um sangue funcional, né? Não é aquele sangue caído, derrubado, semi-morto, esperando ligar o aparelho, desligar o aparelho. Vamos lá, eu adoro a franquia Alien. Acho os três primeiros filmes muito bons, né? Indiscutivelmente. Sim, eu gosto do Alien 3. Acho, inclusive, que foi. Tem aquele livro, O Melhor do Terror dos anos 90. Foi uma briga pessoal minha, briga no bom sentido, né? Uma conversa muito amigável com os editores do livro para incluir o Alien 3, porque originalmente ele não estava no combo. E eu fiz um texto justificando porque Alien 3 merecia estar e consegui entrar, né? O filme conseguiu entrar. Só que eu acho que de lá para cá a coisa só desandou. Amo a Sigourney, mas não tem como defender o Alien Ressurreição. Alien versus Predador, pelo amor de Deus, o que é aquilo? O 2. Então, assim, eu só fui me afastando e me distanciando e sempre achando tudo muito ruim, sabe? E aí, quando surge o Alien Romulus, né, algumas informações. Primeiro trailer achei. O pessoal tava meio animado, né? Porque ia ter a direção do Fede Álvarez, né? Que é um cara que tem algumas obras bem interessantes no currículo. Mas eu confesso que o primeiro trailer me desanimou. Quando eu vi, olhei pro elenco e fiz, ih, que povo novinho. Ai, que preguiça. Quero não. Mas fui assistir o filme. E para minha grata surpresa, eu gostei muito do resultado. Eu acho que ele é um filme que, como eu falei, ele dá uma repaginada sem perder, não é, as referências. Talvez dos filmes originais, da franquia original, mas ele traz aí uma coisa nova, boa e funcional. O que é o Alien Romulus? Na verdade, ele é um filme, né, que se passa logo após os eventos do Alien, o Oitavo Passageiro. Eu acho que ele começa, inclusive, muito bem, né, ao final do Alien, o Oitavo Passageiro. A Nostromo é explodida, né? E começamos o Alien Romulus vasculhando os destroços da Nostromos, né? Aquela nave maravilhosa do primeiro filme. E eis que são imagens muito rápidas, não dá para entender direito o que está acontecendo, mas está acontecendo uma busca. Sobreviventes, minério. Ninguém sabe. Até que é recolhido uma espécie de casulo, que parece uma pedra, parece uma rocha gigante, e é levado para o interior de uma nave. Esse casulo, essa rocha, esse elemento é aberto, e dentro nós vamos encontrar o Alien original, o que ao final do primeiro filme, a nossa Tenente Ripley expulsou do veículo de fuga dela. E aí o que acontece? Nós vamos cortar um pouco a ação, não é? E vamos acompanhar, conhecer os nossos personagens. A personagem principal é uma jovem, chamada Rain. Que ela mora um daqueles planetas, o futuro, né, visto na franquia Alien, nunca foi um futuro muito agradável, né? Nunca é aquele futuro colorido, a humanidade se deu bem, não. Sempre é sombrio, sempre a humanidade se deu mal. E a Rain, ela tá tentando, não é, receber uma permissão, né, para sair de um planeta onde basicamente ela só faz trabalhar. E ela tem um androide meio idiota, mas que, enfim, vai com ela para cima e para baixo, e um grupo de amigos. Até que o grupo de amigos diz: olha, a gente descobriu uma nave que está em órbita por aí, a gente acha que tem umas coisas legais, vamos para lá? E, na verdade, eles querem fugir, eles querem ir embora e a galera vai. Chega o Natal da nave, a nave tá abandonada. Não tem ninguém. É um momento bem legal do filme, né? Porque ele vai mostrando devagar, vai criando um suspense ao mesmo tempo que você vai conhecendo aqueles personagens chatos. Mas você vai entrando. E o que acontece é que lá pelas tantas, eles descobrem que existe um laboratório nessa nave, né, para encurtar a história, e onde estão sendo feitos experimentos, né, com o alien, ou com, na verdade, agora plural, né, aliens. Então vão ter facehuggers, vão gerar, né, embriões e aliens. E o que acontece? A equipe, né, o grupo da Rand descobre um androide parcialmente destruído que tem a semelhança do Ash, que é o androide do primeiro filme, que foi interpretado pelo Ian Ohm. E basicamente eles conectam e descobrem que o que aconteceu? Aquele alien que veio a bordo, né, no começo do filme e que se achava estava morto, não está. Acordou, saiu matando todo mundo, maior confusão, e matou todo mundo e a nave ficou abandonada. E, na verdade, eles precisam fugir dali, só que a essa altura do campeonato, os aliens já estão soltos, já infestaram o povo e já começam a matar a galera, cada vez, né, numa quantidade mais, assim, mais forte. E aí, bom, o filme segue a partir daí, né? E por que que eu acho que ele é um filme bom? Bom, na verdade, eu acho que esse novo roteiro, o Fede Álvares, ele optou por uma direção que, para mim, mescla muito bem, né, o suspense que você tem ali do primeiro filme, traz algumas coisas novas, mas ele acaba sendo também muito violento, sabe? Ele é um filme, né, violento. As mortes são violentas. Finalmente eu vejo ácido cair numa pessoa e a pele ser corroída até ficar só os ossos da mão da pessoa. Então eu acho que ele tem um visual muito bom. Eu acho que ele tem uma narrativa. Eu acho que ele se justifica, sabe, como história. E eu gosto de voltar a ter uma nave escura para fugir por essa nave escura. Eu não conheço tão bem essa nave quanto a Nostromo. A Nostromo, o Ridley Scott, ele usa alguns espaços específicos, então você consegue identificar melhor o corredor, leva para a sala de reunião, que leva não sei para onde. A Romulus é o nome da nave? Não. Ela é muito grande, então ela se perde muito. Mas eu acho que isso é intencional, acho que isso é funcional. E eu gosto bastante, assim. Acho que foi um filme que me surpreendeu. Talvez porque eu fui assistir achando que ia ser mais uma bomba. Não acho que ele é perfeito, como eu falei. Na verdade, para mim, o elemento humano é problemático. A Rain, assim, sinceramente, eu não dava a mínima se ela sobrevivesse ou morresse, assim como nenhum dos amigos dela. O dramazinho dela com o robô idiota dela é uma das coisas mais entediantes do filme, assim, tipo, por favor, alguém mate logo esse robô. Mas, dito isso, pra você ver como, né, assim, o filme, ele. Eu acho o filme muito, muito bem amarrado nesses aspectos. E você fica, inclusive, né, tem essa backstory, né, porque o momento em que o Alien do primeiro filme é pego, acorda e mata todo mundo, nada disso é mostrado. Quando a Rain chega, isso já aconteceu. Então, houve um avanço de tempo. Mas assim, nossa, deveria ser bem legal ver isso. Talvez até com personagens mais interessantes. E é isso. Se falou muito da utilização dos efeitos práticos. Sim, são muito legais. Tem CGI, é discreto, é funcional. Ele é um filme visualmente bonito, é um filme legal de se ver no cinema. Ah, então, só mais uma coisa. E aí eu vou abrir para vocês. Eu tenho muito mais elogios do que críticas ao filme. Mas eu acho que uma coisa que talvez o próximo filme da franquia Alien deveria fazer com uma certa urgência. Não, de verdade, sério, galera. Eu entendo Sigourney, musa maravilhosa da galáxia. Mas, assim, é impressionante como pelo menos para mim, todos os filmes, eles tentam emplacar uma nova Ripley, sabe? E que para mim não funciona, velho, sabe? Assim, tem a mulher lá do Alien vs Predador, aí tem essa Rain agora, não funciona. Sem contar aquela galera doida lá do Prometheus e do Covenant, eu não vou nem comentar aquilo. Minha gente. Prometheus também tinha sua Ripley, né? Tinha. Sim, Meu sim, Deus. sim. É, não, eu acho que esse filme é bom porque ele não dirigiu, ele só ficou na produção. É, porque quando ele dirigiu Prometheus e o Covenant foi aquela catástrofe. E aí eu, veja, eu sei que nenhum produtor vai me ouvir, mas galera, se vocês forem fazer um próximo Alien, sério, faça um filme onde o protagonista seja um homem. Não, eu não tô, por favor, não me entendam mal. Mas, velho, vocês têm uma mania de toda vez botar uma nova Ripley. Se vocês querem botar uma mulher como personagem, esqueçam essa comparação, porque Desencana, né? fica chato, velho. É, ai, meu Deus, ó, pronto, a nova Ripley, ó, a nova Ripley. Não é, não é, não é. Vocês podem fazer sem Alien, não vai ter uma nova Ripley. Então, assim, ou vocês façam um filme só com homens, ou vocês esqueçam isso. Porque a pobre da Rain, coitada, ela já não é uma personagem interessante. E vira e mexe. É plano, é enquadramento, é fala. Que você diz, ai, que preguiça, lá vem. Ai, pronto, é a nova Ripley. Enfim, é isso, pessoal. Aliás, além de abandonar a ideia de tentar criar uma nova Ripley, outra ideia boa também seria tentar, tipo, deixa de lado um pouco a franquia original. Não precisa ficar fazendo filme que se passa entre o primeiro e o segundo, tá ligado? O Alien é maior do que isso. Tipo, Total. pode ser um filme que acontece em qualquer outro lugar, em qualquer outro tempo e tudo mais, tipo, não precisa ficar, sabe, tipo, ah, tem que conectar ao original, tem que Não, trazer tem ali, não, né, tem não, tem não. o Deixa por isso personagem mesmo. do original, não tem que fazer nada disso, cara, expande a franquia, porque o Alien é maior do que os outros personagens, sabe, então, tipo assim, ele não precisa que tem que trazer o personagem do primeiro filme, parece que tem que ser o Cyborg lá do primeiro filme, não precisa, porque isso, na verdade, pode até prejudicar a formação de novos públicos, né? Tipo, porque daí, tipo, muitas vezes pessoas mais jovens que vão ver o filme talvez não tenham visto o original, talvez não perdeu uma referência ou outra ali. Então, assim, ó, Alien é um personagem forte por si só. Toca em frente, tá ligado? Tipo, explora ele, deixa de lado esses outros personagens e explora o universo. Que é, por exemplo, o erro que o Star Wars também comete, né? De ficar sempre tentando fazer histórias em torno ali do Skywalker e coisa assim, tipo, e daí fica um negócio que acaba limitando algo que poderia ser muito maior, né? Mas eu concordo contigo, Felipe, eu gosto bastante desse filme também. Eu acho que, assim, se for para fazer mais filmes do Alien, que seja parecido com esse, sabe? Que seja. Que, de certa maneira, apesar dessa questão, dessa única questão, assim, que eu levantei, de ser um filme que se passa entre os outros dois lá e tudo mais. Tirando isso, ele é um filme que ele tenta funcionar por si só. Ele é um filme que ele não tenta, sabe, ser algo que, ah, ele vai ser o primeiro de uma nova trilogia, ou eu não sei o que, sabe, tipo, ou então vai ser um reboot. Não, ele parece ser uma história meio que isolada, com exceção dessa questão né, da localização dele na cronologia. Mas eu acho que, assim, dá para explorar muito disso, porque dá para fazer inúmeras histórias explorando o personagem do Alien em diferentes situações. Se o filme for bom, a gente vai ver, sabe? Então, assim, qual é o problema, por exemplo, do Prometheus, né? Que é a ideia de que ele já vem com a proposta de explicar algo que, não, sinceramente, não precisava ser explicado, sabe? Ninguém queria saber daquilo. Ninguém. Exatamente. Ninguém. Então, assim, faz assim, tipo, lança uma ideia ali, se passa, é um terror no espaço e tudo mais, tipo, fechou. Pra mim isso é suficiente. Eu quero ver mais disso. Eu não quero ver mais de. Ah, porque tem. Que é o próximo, sei lá, vai se passar entre do filme 2 e o 3. Não, não preciso, tá ligado? Tipo, só conta uma história boa e essa história é boa e ela é bem contada também. Eu gosto bastante do Fede Álvares. Eu acho que quando ele vai fundo no terror, assim, ele dá certo bem. Então, quero ver mais disso. Gosto também. É, inclusive, assim, vou ser ousado aqui. Eu acho o terceiro melhor filme da franquia. Ainda fica em. Eu quero rever o 2 para eu ter essa certeza de que ele é o terceiro ou ele é Ah, o peraí, mas quais segundo. são os outros dois, então, que tu coloca nessa lista? Quem é que tá em Não, segundo? ter. É, o 2. O. Ah, tá. Além. É. Ele é o terceiro. causa do primeiro, uhum. que é o melhor, e aí eu fico na dúvida entre o segundo também. Mas, que eu gosto muito do segundo, assim, mas eu preciso rever ele pra fazer a comparação novamente, né, pra ser justo. Porque tá, existe okay. a memória afetiva, né, então eu revendo ele, aí eu vou ter uma conclusão mais precisa disso. Mas eu concordo muito com o Felipe que a questão humana é um problema nesse filme, mas acho que isso aí pode ser resolvido. Eu gosto do personagem do Andy, eu gosto da discussão que ele traz ou ele tenta trazer. Eu acho que ele podia ser mais explorado, a questão do personagem do Andy, né, do Android, do papel dele ali. E eu gosto de como o filme funciona na parte do terror dele, que é foda. Eu gosto, eu vi no cinema, consegui ver no cinema, assim, tava quase a última semana que ele ia estar, eu consegui ver ele num horário bem tarde, assim. E eu achei muito legal, muito, muito funcional, muito tenso, muito violento, né? E muito terror, assim, de assustar, de deixar tenso. E ele funciona muito disso, que o Fede Aubry sabe fazer isso muito bem. Embora outros filmes dele, o remake do Evil Dead, eu gosto muito da direção dele, mas não gosto muito do roteiro, mas eu gosto da direção. Então eu acho que ele tem uma mão pesada na direção, que funciona muito bem, assim. Eu gosto muito da direção dele nesse filme, assim. Eu gosto um pouquinho do universo, o pouco que ele expande, né, que o Daniel citou bem, que dá pra expandir muito mais, mas o pouco que ele expande, mostrando ali como que a sociedade ali é ali nesse período, que a gente sempre viu Alien numa perspectiva do espaço, a gente viu um pouco ali fora do espaço, né, e a gente vê que é um futuro muito distópico mesmo, assim, muito, muito, muito desolador, assim, e a tentativa de fuga deles, assim, é muito, muito válida ali para o mundo que eles estão vivendo ali. E eu gostei muito dessa parte, que dá para se expandir, se explorar muito isso no universo Alien, como o Daniel citou. Eu só concordo com tudo que vocês disseram. Ah, eu só não gosto do Ian Holm, gente. Não consegui. Não deu, né? Eu gosto até da criatura final lá, eu achei incrível. Ah, eu gostei também daquilo. Quando Sim. eu vi que é um cara de verdade, velho. Vocês viram o vídeo do ator? Sim. É muito bom. É muito incrível, é muito. E eu gosto, assim, desse retorno ao personagem que é o peão, sabe? Porque Prometheus foram cientistas, né? Covenant, se não me engano, também. São os colonizadores no Covenant. É. E agora a gente tem de novo os peão que só se fode com trabalho merda todo dia, sabe? Então eu gosto muito desse contexto pro Alien, desse retorno desse contexto. Mas é isto. Então, bora, Daniel. Esse eu já adianto que não assisti, mas... Sil, desculpa, eu só queria fazer um comentário. É bem rapidão. Eu assisti um dia desse um vídeo lá da galera do Central Pandora. Mandar um abraço pra galera, que os vídeos deles são muito legais. E era um sobre o Predador. Esse último filme, o Prey, o de 2018, aquele que é muito ruim, que é mega ruim. Uhum. E eu não sabia que numa das possibilidades no final daquele Predador era que Sigourney fizesse uma participação como Ripley, vinda como um dos inimigos para que o Predador enfrentasse. E aparentemente fizeram um convite para ela e ela fez: tá louco, não, tô fora. Ai, não, ainda obrigado. Bem. Por isso que eu amo Sigourney, né? Ela... Pois é. Galera, eu tô aposentado. Agora eu escolho a dedo o que eu faço. Está correta. Corretíssimo. Ai, gente, já pensou? Mas muito bem. Daniel, pode ir. Tá, eu só vou fazer um comentário rapidinho aqui, que tu mencionou um dos filmes que estreou também nessa época, foi o Hostile Dimensions, que foi um filme que eu coloquei, acho que lá no início do ano, nas expectativas, eu acho. Que eu coloquei, ou então eu coloquei no ano passado, porque é um filme que tá bem atrasado, e é um filme que eu gostei bastante também, então eu só queria deixar uma menção aí pra ele, então é um filme que nem chegou aqui nos cinemas, nem nada disso, né, mas quem conseguir ir atrás, eu acho que vale a pena, eu gosto demais desse filme. Mas beleza, vamos pra minha escolha então, que é um filme bem, bem bizarro. Ele é um filme originalmente de 2023, mas ele só chegou por aqui em 2024, que é o Red Rooms, ou Le Chambre Rouge, que é um filme canadense, escrito e dirigido pelo... da parte francesa do Canadá, né? Que é um filme canadense, escrito e dirigido pelo Pascal Plant. E assim, esse filme é desconfortável, tipo, muito. E tem uma questão, assim, que eu acho interessante a respeito dele, é o fato de que ele é desconfortável e, na minha opinião, ele é assustador também, só que ele não tem nenhuma cena violenta e nenhuma cena de terror. Mas ele consegue mexer com a gente de alguma maneira. E isso que é o mais incrível desse filme, pelo menos foi o que mais, mexeu comigo, né? Então, assim, é um pouquinho de contexto, né? Ele conta a história da Kelly Anne, que ela é uma mulher que trabalha como modelo, mas ela também, tipo, joga poker online, ganha bastante dinheiro com isso e tal, naqueles jogos, assim, de aposta alta e tal, né? E por algum motivo que a gente não entende de início, e de certa maneira a gente não entende no final, tipo, ela tá obcecada em acompanhar o julgamento de um cara que foi acusado de matar 3 adolescentes e transmitir as mortes delas numa dessas Red Rooms, que seriam, tipo, locais na Deep Web onde são comercializados esse tipo de conteúdo, na Dark Web, né? Tipo, então seria... as pessoas pagam pra assistir esse tipo de coisa, né? Tipo, eles ganham o nome de Red Rooms. E aí o que acontece? Esse cara tá sendo acusado de ter matado essas 3 adolescentes. A princípio, assim, não há muita dúvida em relação à culpa dele. Porém, existem pessoas que estão acompanhando esse julgamento e que estão acompanhando por diferentes motivos. Algumas pessoas estão acompanhando porque acham que ele é inocente, então, tipo assim, que ele está sendo acusado injustamente. E tem gente que está acompanhando mesmo sabendo que ele é culpado. E tá lá pra ver ele, não necessariamente pra ver ele ser condenado, tá lá pra acompanhar ele, pra estar perto dele. O que é um conceito que por si só já é muito incômodo. E aí o filme vai acompanhar então essa personagem, a Kelly Anne, que ela tem a sua rotina ali, tipo, ela é uma pessoa bem metódica e tal. E ela tá indo todo dia pro julgamento. E aí num desses dias, ela conhece a Clementine, que é uma outra mulher que também tá acompanhando aquele julgamento, só que a Clementine é um pouco diferente dela, assim, porque a Clementine, ela realmente acha que o cara é inocente, então, tipo assim, ela acha que ele tá sendo acusado injustamente e tudo mais, e elas formam meio que uma amizade, e aí quando a Kellyanne descobre que a Clementine tá meio que dormindo na rua, assim, tipo, porque ela meio que largou tudo pra acompanhar aquele julgamento, porque ela tá obcecada por isso também, ela convida, então, a Clementine pra ficar na casa dela, ficar no apartamento dela durante a duração ali do julgamento, e aí o filme vai meio que acompanhar a rotina delas, assim, né, um pouco do o que elas fazem durante o dia quando elas não estão lá no julgamento e principalmente o que a Kelly Anne faz que de alguma maneira pode influenciar o resultado desse julgamento. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu acho que o legal desse filme aqui é você realmente não saber para onde que ele vai, porque eu também acho que essa não é muito a proposta, não é muito sobre entregar respostas fáceis, é mais daquilo que eu falei lá no quando a gente estava discutindo sobre a substância, a ideia de você realmente não saber. Eu acho que o terror nesse caso aqui, ele tá na sugestão de muito do que é dito que foi feito nessas Red Rooms, assim, né? O que que esse cara de fato fez, mas que, como eu disse, a gente nunca vê o que ele fez, mas é descrito pra gente, a gente consegue ouvir uns gritos em certo momento e tal, e principalmente esse cara tá sendo levado a julgamento e ele não parece estar nem aí pras acusações, sabe? Tipo, ele fica o tempo todo no julgamento, ele fica dentro de uma, meio que uma gaiola de vidro, assim, né? E ele fica lá, tipo, meio que desinteressado das coisas que estão falando sobre ele, o que, de novo, já é um conceito que pra mim também me incomoda bastante, mas o fato de ele, de alguma maneira, atrair olhares de outras pessoas, né? Tipo, de pessoas que estão indo lá pra ver ele, porque, de certa maneira, admiram ele, isso também é algo que é muito incômodo. E aí, no meio de tudo isso, a gente tem essa personagem da Kelly Anne, que a gente não sabe por que ela tá ali. Porque, por um lado, ela parece ter plena certeza de que ele é culpado. Tipo assim, ela não parece ter muita dúvida em relação a isso. Só que ao mesmo tempo, ela não parece estar ali simplesmente para ver um cara culpado ser condenado, sabe? Ela não parece estar em busca de justiça ou coisa assim. Então a gente não sabe exatamente o que motiva ela. Mas ainda assim a gente fica acompanhando ela o filme todo. Então é um sentimento muito incômodo. Você tá acompanhando uma personagem que você não consegue entender as motivações dela. E principalmente porque mais pro final do filme ela toma algumas atitudes que são muito, mas muito estranhas mesmo. Tem um momento do filme, que eu não vou revelar o que acontece, mas é um momento em que ela, de alguma maneira, quer atrair a atenção do cara que tá sob julgamento. Porque, como eu disse, ele fica lá meio que desinteressado, ele fica sentado na sua cadeirinha roendo unha, coisa assim, não olha pra ninguém ao seu redor. E ela quer que ele olhe pra ela. Por que que ela quer? A gente não sabe. Mas o que ela faz pra atrair esse olhar é muito incômodo, mas muito incômodo mesmo. Então assim, tipo, o filme todo você fica com esse sentimento de que você, sabe, você parece que não sabe pra onde que o filme tá indo, parece que você não conhece essa personagem, você não sabe as motivações por trás das ações dela, e por mais que ela tome algumas atitudes no final, era isso que eu tava conversando com o Ivo ontem, porque assim que eu soube que o Ivo tinha terminado de ver esse filme, eu fui conversar com ele e falei assim, ela toma algumas atitudes que de fato direcionam a história e o filme pra um determinado caminho. Mas ainda assim, não dá pra você afirmar com 100% de certeza que você sabe por que ela tomou aquelas atitudes, sabe? E esse não saber é algo que me causou um incômodo muito grande, assim, porque, tipo, eu ficava ali acompanhando essa personagem, mas ao mesmo tempo você não sabe se tu tá acompanhando uma heroína ou uma vilã, sabe? Então, tipo assim, é algo... Porque daí tu não sabe se tu deve torcer por ela ou não. Será que ela tem um motivo por trás disso que ela tá fazendo? Mas olha só, isso aqui que ela fez, nada justifica isso. Então, tipo assim, é muito incômodo tu ficar nesse meio, assim, tipo, sem saber pra onde que o filme tá indo, sem saber o que que essa personagem vai fazer ou por que que ela tá fazendo isso. Então, assim, eu tô tentando dar voltas aqui sem entregar muita coisa, porque eu acho que o legal desse filme é a gente é realmente não saber, ir descobrindo à medida que vai vendo. Mas... é muito incômodo, gente. Por causa da temática que ele tá abordando, por causa da maneira como ele aborda, assim, de ficar sugerindo muita coisa. E aí, quando ele sugere, ele coloca essas imagens na tua cabeça, porque, digamos assim, a diferença de mostrar e sugerir, né? Se ele mostrasse, a gente teria aquela imagem e pronto. Se ele não mostra, a gente monta na nossa cabeça e, eu, de certa maneira, isso é um pouco pior também, sabe? Então, tipo, é um filme que mexeu comigo. Então, eu tava, assim... me debatendo se eu ia colocar esse filme aqui como sendo o melhor do ano aqui, na minha opinião, né? Tal, tipo, até eu decidi isso hoje, né? Porque assim eu me cobrou, porque senão eu também não ia decidir. Porque eu tava com isso, porque assim... porque ao mesmo tempo, assim, dá pra dizer que é um filme que não é necessariamente um filme de terror, mas o terror tá na maneira como ele fez eu me sentir. E eu não sei se isso faz sentido ou não. Então, por isso que eu queria ouvir a tua opinião, Ivo, porque tu viu o filme também. Pra ver como é que tu se sentiu quando tu viu o filme. Porque o que eu vi era que tu ia mandando mensagens ali no grupo falando assim, meu Deus do céu, tá ligado? E era esse sentimento que tu tava descrevendo ali que foi o que eu tive também. Então, queria saber da tua opinião. É terror, sim. Ah, tá, beleza. mas assim, eu vou entrar aqui e justificar. Assim como eu justifiquei que tudo que é explícito, que é visual, é no substância, eu acho que existem maneiras diferentes de coisas, de situações serem narradas no filme. Aqui nesse filme é o contrário, e nesse filme funciona para esse filme dessa maneira. O filme ele inicia como o que parece que vai ser um filme de investigação. Eu fui sem saber nada do filme, eu fui só porque... foi a sua escolha, eu falei, eu quero ver para poder comentar. E eu fui sem saber, eu não sabia. Eu sabia desse filme, mas eu ainda não tinha me interessado por ver ele ainda. Assim, eu vi alguma coisa dele, mas ele não tinha chamado minha atenção ainda. Mas aí é essa questão, né? Ele começa ali o que parece ser um filme de tribunal, de investigação. A gente vê primeiro essa personagem, que é a Kelly Anne, mas me parece que vai ser um filme que vai... intercalar ali essa investigação com as intenções dessa personagem nos primeiros 15 minutos ali, talvez. E logo assim, no início, a promotora ela já fala detalhadamente os crimes ao qual o personagem lá do filme ele é acusado, né? O réu é acusado. E isso que você falou, Daniel, é muito interessante, porque não tem... sombras de dúvidas que esse cara é o culpado, né? Tudo ali para ele, até quando o advogado de defesa, no início do filme, ele profere algumas palavras ali, ele não consegue se justificar. Tudo que ele fala ali é muito raso, né, para ele tentar defender o que ali parece não, né, ali era totalmente indefensável o que estava acontecendo. Mas aí o filme ele se encaixa naquela questão até mesmo do nosso último tema, que é o filme que muda ali em determinado momento, e a gente vai acompanhando, ele muda o filme para a personagem da Kelly Anne, que é talvez uma das personagens mais misteriosas da história do cinema, porque assim, a gente não sabe nada dela, a gente não entende as motivações. Quando ela se aproxima da Laurie, né, da personagem da Laurie Babin, a Clementine, né, que ela está convicta que o cara é inocente, me lembra até o caso lá do ex-goleiro Bruno, né, quando ele estava preso, que ele recebia várias cartas, né, inclusive ele casou com uma dessas mulheres que se apaixonaram por ele na prisão, mesmo ele acusado, né, de ter assassinado uma mulher. Enfim, esse filme ele traz isso à tona e a gente continua meio sem entender por que isso acontece, mas acontece, né? E o filme ele traz isso à tona. Mas a Clementine, ela jura que a Kelly Anne também acha que o cara é inocente, mas a gente não sabe, né? A gente que vê ali o dia a dia dela, a gente que acompanha ela, e não sabe, até mesmo que a gente não vê ela conversando muito, ela tá sempre ali ou jogando. E o que ela faz, as investigações que ela faz e as atitudes que ela toma, você vê que ela tem um conhecimento muito foda ali, muito assustador. Antigamente a gente falava Deep Web, agora é Dark Web, né? Eu acho que a Dark Web é pior que a Deep Web ainda, pelo que entende-se, né? E ela tem um conhecimento daquilo, e isso que é o assustador da personagem, que cria uma ambiguidade nela. E o filme é isso, assim, ele é o tempo todo, eu mandei as reações, eu falei, nossa, 15 minutos eu já tô agoniado, né, que eu mandei as reações do grupo. Eu falei, falta 15 minutos pra acabar o filme e eu tô quase tendo um infarto, porque, assim, cara, o filme ele vai tomando um rumo que a gente não consegue tomar partido da personagem, e embora eu não vou falar o sentimento que eu acabei tendo no filme, que eu falei com o Daniel, embora eu tenha tido esse sentimento, porque senão estraga a experiência de quem estiver vendo o filme ainda. E como ele é um filme ainda que está um pouco obscuro, eu não acho legal falar sobre ele. Né? É um filme que ainda não está em voga, mas ele vai entrar em breve. Mas embora o filme traga um tipo de sentimento, esse sentimento não é concreto, né? Que foi a discussão que eu tive com o Daniel no final. Assim, embora ele tenha trago isso. E realmente, ela é uma personagem muito, como o Daniel disse, ela é muito complexa. A gente não sabe sobre ela, a gente não entende as intenções dela, a gente não entende o que ela faz e por que ela faz. E isso eu fiquei pensando nesse filme hoje o dia todo. Pensei várias coisas sobre o filme, por que ela fez aquilo. E isso é muito legal e funcional. Aí, assim, né, gerando um paralelo com A Substância, são filmes muito diferentes, mas são filmes que funcionam dentro do que eles propõem, assim. Né? Eu defendo muito os dois por causa disso, porque esse filme ele propõe uma coisa muito diferente e ele funciona muito bem, assim. E são ambos os filmes que deixam a gente pensando, assim, por vários dias. Eu vou pensar nesse filme por muito tempo ainda. Depois, Daniel, eu vou te mandar... Eu não vou dizer que são teorias, porque nem teorizar dá, sabe? Mas possibilidades, né? Será que seria isso? Será que seria isso? Ou será que seria aquilo? E é isso que o filme ele propõe, assim. E essa cena que o Daniel citou, que ele também não quis, ela é bizarra de, assim, todos os sentidos, até o término dela, assim. Você... É uma cena que até o slow motion dela... A única coisa que eu vou revelar é isso. Até o slow motion dela funciona muito bem, assim, o pequeno slow que ele coloca ali, pra te trazer toda a estranheza que esse filme traz. E eu gosto muito do filme, eu gosto muito de como as coisas fluem, como as coisas acontecem, como que você se impressiona, como que você se surpreende com certas atitudes. E é um filme muito interessante, assim. Vejam, gente, assim, vocês têm que ver esse filme. Ele tem que Ele tem que sair dessa bolinha que ele tá ainda, assim. Ele tem que chegar ao público, que é um filme que merece muito ser visto. Bote minha indicação dele. Valeu. Eu estou muito curiosa, quero muito assistir. Tomar vergonha. Porque faz tempo já que eu ouvi... Faz algum tempo que eu escuto falar do filme, como a gente tinha conversado antes, né? Eu só vejo as pessoas falarem bem também. E tô muito curiosa pra assistir, eu vou ver se... Eu queria colocar alguns filmes desse ano em dia antes do ano acabar. Não sei se será possível, mas passei o Red Rooms pra frente na fila, assim. Ó, vou ver se eu consigo vê-lo. Tô nessa loucura também. Depois manda aí a tua opinião, tá lá no grupo. Ah, eu vou mandar, sim, pode deixar. Pelo que eu vi, é esses filmes que, né, a gente assiste e a gente precisa falar dele. Isso, sim. Por isso que eu coloquei na minha lista. É muito bom, adoro. Mas muito bem, gente, vamos para o nosso último trimestre desse ano, então. Em outubro a gente teve Sorria 2, Não Se Mexa, que mais? Abraço de Mãe, que é outro que eu também estou bem curiosa e não consegui assistir ainda. Terrifier 3, beijo, Arte, você é um querido. Adoro. Infestação. Em novembro tivemos Herege. E em dezembro, finalmente, Sting, Aranha Assassina. Aliás, tanto Infestação quanto Sting foram dois filmes que saíram para baixar tipo há meses, assim, só foram parar nos cinemas agora há pouco. Tem uns lançamentos que, né, já, acho que a gente já conversou. É inexplicável, assim, esse atraso para chegar nos nossos cinemas e não sei o que as distribuidoras têm na cabeça. Inclusive eu queria ver o Nosferatu no Natal, mas eu vou ter que esperar janeiro! Exato. Ah, pelo menos tu vai ver no cinema, não vai ver em casa, né? Tem que ver alguma coisa. Esperamos, né? Porque às vezes também chega igual chega em um cinema, na puta que pariu, sessões às 10 da noite dublado. O Herege eu não fui ver no cinema por causa disso, gente. Eu vou. Exato. Sinto então. Muito, filme dublado não dá. Tem uns que é difícil. Mas, bom, nós aqui já encerramos, né, nossas indicações, mas, como eu disse, né, temos um áudio do Samuel dando algumas explicações e falando sobre a escolha dele desse ano. Então, fiquem com o Samuel. Olá, colegas! Olá, infernautas! Aqui quem fala é Samuel Bryan, para quem não lembra, eu faço parte ainda desse podcast, mas eu tô passando por um momento meio complicado. Eu fugi do cativeiro do Senhor Melancolia, direto da Lua, para mandar esse áudio especial falando sobre o meu filme favorito de 2024. Vocês sabem que eu tenho participado não, né? Passado por eventos muito extremos e o último capítulo é esse até agora. Então, vou ver se eu consigo fugir de vez dessa prisão do Senhor Melancolia. Mas enquanto eu não consigo, eu só consigo mandar esse áudio. Porque eu quero muito falar sobre o meu filme favorito de 2024, a minha escolha para este ano, que é I Saw the TV Glow, que no Brasil foi lançado como Eu Vi o Brilho na TV. Esse filme, ele acompanha a história de Owen, que é um garoto bastante introvertido e solitário, que encontra um sentido para sua juventude lá nos anos 90, ao se conectar com uma outra jovem, também bastante introvertida e solitária, chamada Madge. E dessa conexão nasceu uma forte amizade entre os dois, a partir da paixão e meio que obsessão que eles vão nutrir por um programa de TV chamado The Pink Opaque. Nesse programa, que é bem bizarro por si só, duas amigas precisam unir forças num universo bem cheio do Twin Peaks, a gente acha que é a melhor coisa que eu posso dizer sobre esse programa, com artes visualmente agressivas, estilo final dos anos 80, para lutar contra um grande vilão chamado Senhor Melancolia. O Owen e a Madge, bem, o que falar desses dois? Eles vivem num contexto muito triste da realidade deles. Eles vivem numa cidade pequena e eles são oprimidos de maneiras diferentes por suas famílias. O único respiro que eles têm de alívio de suas realidades é assistir The Pink Opaque. Mas eles só podem assistir a série em segredo e escondidos ao mesmo tempo que isso vai tomando cada vez mais espaço na vida deles. O Owen, ele não consegue assistir na casa dele porque é considerado um programa de menina. E a Maddie, ela vive numa situação um tanto abusiva com o pai dela, que ela não, ele não pode nem saber que ela tá recebendo gente na casa dela. Então, eles vivem nesse contexto um tanto quanto opressivo. É definitivamente a melhor palavra para utilizar. Sem querer ficar entrando muito nos detalhes de Assault de Vigor, as coisas acabam tomando um rumo diferente no filme quando a gente percebe que o amor pelo programa de TV, ele não representa apenas um escapismo da realidade cruel que eles estão inseridos, mas aquele é um lugar onde eles podem ser eles mesmos. Então, em um certo ponto, principalmente para Owen, o The Pink Opaque, ele se torna um lugar onde ele pode ser quem ele realmente é. E é a partir daí que esse filme torna conceitos de terror muito difíceis de serem trabalhados, embora eu não sei se difícil é a melhor palavra que eu posso utilizar. Porque o terror presente em I Saw the TV Glow não é o de um monstro ou de uma luta de combater o mal, mas o de assistirmos de forma extremamente dolorosa uma metáfora do que é uma vida reprimida, de saber o que você é de verdade e não poder ser, de ter pequenas chances de poder seguir o caminho que é o correto para sua vida, mas por medo de repressão não conseguir. E de rezar no restante da sua vida por mais uma dessas pequenas chances e não conseguir ter mais nenhuma. Sinceramente, é um horror absurdo o que esse filme traz. Ele é de doer na alma. De você assistir os momentos finais de I Saw the TV Glow e querer desabar. Porque é um filme sobre um grito que ele está sendo sufocado. E uma das próprias cenas finais desse filme é de um grito. E é impossível não ser transpassado pela dor que essa cena passa. É terror puro, puro, puro. E é um terror dificílimo de se catalogar, dificílimo de colocar em um subgênero. E porque, deixando de falar um pouco subjetivamente como eu tô falando, A Sword of Glow é um filme que tem um impacto muito poderoso, representou um impacto muito poderoso esse ano, principalmente para a população LGBT. E não passou despercebido pelas pessoas, pelas críticas da galera que estava assistindo, o quanto ele é uma alegoria para pessoas trans. Então, sem querer soar prepotente, o I Saw the TV Glow é um filme que propõe um novo olhar sobre situações de oprimidos e sistemas opressores. É uma pedrada quando você capta a mensagem. Ela fica na tua cabeça de uma forma um tanto devastadora. Novamente, principalmente por seus momentos finais. Então, tem uma realidade de que ninguém está livre de não entender algo pela perspectiva de outra pessoa. Quando a Sword TV Glow bombou, assim, principalmente na internet, muita gente criticou o filme por não entender por que que ele tá na categoria de terror. E o fato é que a magia real desse filme é ter uma capacidade ampla de se comunicar com o público de uma forma tão poética ao mesmo tempo que assustadora, trazendo a realidade de outras pessoas para dentro dessa obra. Então, sinceramente, é impossível terminar esse filme sem a ideia de que você vai carregá-lo para sempre. Porque, novamente, é uma maneira de transmitir uma mensagem que eu nunca havia imaginado e que toca com a vida de uma população toda que tenta viver a sua realidade e muitas vezes não consegue. Eu me emociono falando desse filme. Ele parece um drama, mas ele tem essa vibe extremamente aterrorizante na leitura dos seus personagens. Eu não acabei não citando os nomes dos atores, não citando o nome da diretora, que é uma pessoa não binária, mas tem todo um vínculo desses trabalhos ali. As atuações são fantásticas, a direção é assombrosa de uma diretora que só tem dois filmes na carreira até agora. Nós já até comentamos sobre o primeiro filme dela, que eu não consigo lembrar muito bem o nome, porque é difícil. É um filme com nome muito difícil de você decorar, mas que também tem um impacto muito poderoso. Só que I Saw the TV Glow é uma daquelas obras que são capazes de deixar uma marca. Deixar uma marca da abertura do seu olhar, principalmente. De entender a realidade do outro, pelo menos um pouquinho. Então, vai com fé. Vai com força, vai com o coração aberto para entender esse filme. E é por isso que a história do TV Glow é considerado o meu filme favorito de 2024. É isso, gente. Eu particularmente gostei muito do I Saw the TV Glow. Tava esperando por ele desde quando gravamos aquele 7 Martes, Daniel, sobre We're All Going to the World's Fair, que foi outro que eu gostei muito também. E não me decepcionei quando finalmente. Esse eu já tinha baixado aqui em casa, inclusive, mas eu vi que tava na programação da Mostra, agora em outubro, e esperei para assistir lá. Nossa, tu Tava viu no até cinema, comentando, então? eu vi no cinema. Oh, coisa linda. E aí, nesse último, a gente está gravando o começo de dezembro, tava rolando também o Fenômena, né? Um festival aqui em São Paulo, e eles também passaram. Eu não consegui assistir de novo no cinema, né? Mas achei muito legal para outras pessoas terem a oportunidade de ver numa tela grande também. Porém, eu tava falando com algumas pessoas, eu fui sozinha nessa sessão da Mostra. Falei, ainda bem, porque eu estava me debulhando em lágrimas Melhor, né? no Melhor que meio não do tenha filme ninguém do lado. assim. Mas a sala estava cheia. Foi bem legal ver uma sessão cheia assim para esse filme. Que é isso, né? Gostei muito, eu gostei tanto do visual assim, é muito bonito. Aquelas cores, os neons, essa identificação, claro que, né, há o subtexto, mas até essa identificação com coisas que a gente assistia na TV e depois que a gente cresce, às vezes vai rever e não é tão legal assim, sabe? Mas tem todo esse subtexto sobre pessoas trans, assim, enfim. Como o Samuel disse, é uma pedrada mesmo, mas acho que, tipo, é um filme que entrou em algumas listas já de melhores do ano que eu vi, de revistas, de sites, ele ficou em primeiro, assim, e eu acho justo também, porque de fato é um filme muito bom. Vocês chegaram a ver, Daniel, eu sei que gostou, né? Eu vi, mas eu posso só falar uma coisinha antes aqui em relação Claro. ao áudio do Samuel? Porque assim, Sim. eu tenho uma teoria em relação a isso, tá? Que é o seguinte: esse episódio aqui, que a gente tá gravando hoje, era pra marcar o retorno do Samuel pro podcast, né? E esse tinha sido combinado Isso. desde o início, a gente vai ter o Exato. retorno do Samuel. Aí o que acontece? O Samuel não voltou, não participou do programa, conforme vocês puderam ver. Mas ele mandou um áudio. Aí qual é o problema? É que assim, a gente sabe que tem todo esse negócio aí que a gente já falou no início, de todas essas suspeitas em relação ao desaparecimento do Samuel, tentou os avistamentos dele e tudo mais. E aí agora, a única coisa que ele manda pra gente é um áudio. E a gente sabe que já existe hoje em dia inteligência artificial capaz de simular a voz das pessoas. A única coisa que essa inteligência artificial precisa é de amostras dessa voz para poder imitar a voz da pessoa. E a amostra da voz do Samuel é o que não falta aqui no podcast, né? Só pegar os episódios antigos. Então, assim, eu ainda tenho minhas suspeitas de que esse áudio que a gente acabou de ouvir é do Samuel mesmo. Porque, assim, a gente não interagiu com ele, aí não teve qualquer controle, simplesmente recebemos um áudio ali e escutamos ele agora. Eu acho que assim, pode ser que seja o Samuel, pode ser que seja. Ou pode ser que seja lá quem ou o que foi responsável por esse desaparecimento, tá querendo despistar a gente mandando esses áudios fabricados por inteligência artificial. Escolheram um filme que sabia que Samuel ia gostar, escreveram um texto, passaram ali pela inteligência artificial com uma amostra da voz dele e gerou esse áudio pra gente. Tem como a gente confirmar isso ou não? Não tem. E sabe por que não tem? Aí entra a outra questão. Eu não quero simplesmente jogar lenha na fogueira da teoria da conspiração. Porém, uma outra informação que o público precisa saber é que esse episódio aqui de hoje também deveria ser uma live que a gente ia estar fazendo. Mas depois falaram que não ia rolar mais live. Será que tem relação também com essa ausência do Samuel? Porque não teria como disfarçar se ele tivesse com a câmera ligada? Não sei. Tudo isso são teorias, mas talvez a Silvana esteja envolvida nisso daí tudo, porque era ela que organizou tudo, foi ela que cancelou a live depois. Né, Sil? Faz sentido essa teoria? A trama se complica cada vez mais, faz muito sentido. Não vou dar mais explicações, tá? Porque isso, vamos deixar. Porque também deu uma explicação pela metade. Eu só vou me explicar quando o Samuel estiver aqui no ano que vem. Ô, Sil, mas estava rolando umas fotos suas com o Samuel aí em São Paulo, tá? E a gente viu essas fotos, você, a Nath e o Samuel. Então, mas essa história... A inteligência artificial... Essa história tá muito mal contada, gente. A Sil encontrou com o Samuel e o Samuel falou com ela. Não sei se ele falou com ela. Não sei, porque a gente só viu fotos. Eu não sei se ele falou com ela, a gente viu fotos, cara. Assim como a gente viu fotos suas com ele também. Não, vocês, na verdade, ele não... A gente viu foto dele, né? A gente viu foto dele. Felipe, não, é. Felipe, a gente, eu tenho não, provas que vocês três estavam juntas no México. Eu fiz a foto de Samuel pra mostrar pra vocês. Aham. Mandei. E depois tava bebendo com ele num bar no México, lá de motoqueiro e caminhoneiro, que chama Chichis Twister. O México tá muito, muito assim, parece... É, eu não vi essas fotos ainda pra... Vocês vão ver. Pra ver se corroboram com a minha teoria ou não. Eu não lembro direito, não lembro, realmente eu não lembro. Lendo de Twitter. A fila do aeroporto era muito grande. Ai, eu tava cansado. Eu não sei se a gente vai conseguir explicar isso em algum momento, gente. É. Tá ficando cada vez mais complexo. Tá. Muitas ramificações. Cada um fala uma coisa. A Nath, inclusive, era pra estar aqui hoje também, não está. Que a gente convidou ela, tá fugindo, ela não veio, né, tipo, eu não sei. Aqui, ó, é a primeira vez que a gente levanta suspeita em relação a Sil aqui, né? Porque, tipo, né? É, tinha a foto dela com Samuel, o Samuel ia participar de uma live, daqui a pouco não vai ter mais a participação do Samuel, não vai ser mais live também, mas ele vai mandar um áudio. Tá bom, tá enganando quem? Tendo dito isso, esse filme é realmente filme. Muito bom, tá, gente? O filme é muito, mas muito bom mesmo, tipo, é... Eu gosto bastante da diretora, eu já vi os outros filmes dela também, né? Tem um episódio do Sétima Arte falando sobre o We're All Going to the World's Fair, que é realmente muito bom também. Eu acho que esse aqui talvez até seja melhor, eu preciso rever ele, porque assim, eu tô evitando um pouco rever ele, porque tipo, foi um filme que mexeu bastante comigo também quando eu vi, porque eu acho que ele traduzia muito do que a década de 90 foi pra mim, assim, sabe, esse um certo sentimento de solidão, assim, tipo, de não se encaixar de certa maneira, né, porque é uma coisa que até, né, faz parte da filmografia da diretora como um todo, mas essa ideia também, principalmente, de você buscar na cultura pop um preenchimento pra isso que tá faltando, sabe? Então, tipo assim, você, tipo... Aí, ou a gente busca nos filmes, coisa assim, o personagem busca na série e tudo mais, tipo, mas foi algo que mexeu comigo. E tanto é que, assim, o último episódio que eu lancei do meu podcast, do Sétima Arte, eu listei, tipo, os melhores filmes que eu tinha visto até metade do ano, mais ou menos, né? E eu coloquei esse aí em primeiro, se eu não me engano. Porque eu realmente tinha gostado muito, né, do filme e tudo mais. E naquele episódio eu falo assim, ó, eu pretendo fazer um vídeo sobre esse filme assim que eu conseguir descobrir o que eu vou dizer nesse vídeo. Assim que eu conseguir descobrir, assim, como que esse filme, tipo, me impactou tanto. E eu ainda não consigo colocar em palavras. Tanto é que eu tô dando voltas aqui, não tô falando nada com nada. Mas é um filme que ele mexe com a gente. Eu acho que essa que é a questão principal aqui. Eu gostei demais. Foi um filme bonito também. Eu imagino como é que deve ter sido ver ele no cinema, né? Assim, tipo, porque ele é um filme bem colorido, é um filme bem, bem chamativo mesmo. Mas é um filme que, assim, tipo, é muito bom de acompanhar, sabe? Se a gente que cresceu assim vendo filme e tudo mais, tal, tipo, a gente sabe da importância que esses produtos têm pra gente, sabe? Então, tipo, eu acho que é um filme que reflete muito disso também. Então, gostei demais, demais desse filme. Também estaria, se o Samuel não tivesse escolhido ele, esse eu provavelmente colocaria na lista. Quer dizer, não sei se o Samuel escolheu, né? Porque, de novo, só tem mensagens num grupo e um áudio no WhatsApp lá. Não sei quem é que mandou. Algo ou alguém escolheu. Isso. Mas essa pessoa, ou sei lá o que, tem bom gosto. Acho que isso foi culpa minha, que eu virei e falei no grupo antes: Samuel, você vai ficar com a história do TV Glow, né? Aí ele respondeu: sim. Então acho que eu dei a cartada, né? Você Eu facilitou facilitei a aí. situação. Então desculpa, gente, culpa foi minha. Tudo bem, não tem problema. Pô. Mas assim, né, por causa disso, tu foi obrigado a ver o Red Rooms, então desculpa também. Não, valeu aí, valeu a pena. É, gente, mas assim, esse filme ele me destruiu de muitas maneiras, assim. Esse filme acabou comigo, assim, de muitas maneiras, justamente, embora o Samuel ele citou muito bem, né, o subtexto no filme aí, como vocês escutaram, o Samuel ou o que está ali por trás, né, mas falou muito bem. Ele é um filme muito sensível quando ele trata, né, do assunto ali. Mas essa questão acho que ela pega muito assim de jovens na década de 90, assim, de uma época ali de uma certa maneira solitária em muitos aspectos, assim. É uma época de não encaixe ali. Eu acho que isso dialoga muito com jovens, assim, essa questão de não pertencimento, de não se encaixar ali ao momento atual ali que ela está vivendo, desse refúgio, né, na TV. Tem uma cena que é muito triste, né, que ela pergunta, né, que a Mad pergunta pro Owen, né, e você gosta de meninos ou meninas? Ele: eu gosto de programas de TV. Porque ele não consegue se identificar, né, em nenhum gênero, assim. Hoje já existem mais definições para que as pessoas se sintam pertencentes, né, a algo ali. E uma coisa que não tinha na década de 90, né? Então, e o diálogo, esse discurso dele, que ele fala do que ele sente por dentro ali, é avassalador, assim, é de destruir. E o filme, à medida que ele vai passando, que ele vai se desenvolvendo, e que você vai acompanhando esses personagens, de como você vai vendo de como a vida é com eles, o que que a vida traz para eles, traz o que a vida reserva para eles, o que o mundo reserva para eles, é muito pesado, né? E de como ali eles se justificam. Eu acho que tem algumas cenas nesses filmes, assim, eu gosto de citar algumas cenas para tentar ilustrar algumas coisas que eu falo, assim, para embasar. Tem uma cena de reencontro da Maddie com o Owen, que ela quer levar ele para um lugar e ele não vai. Eu também não vou entrar em muitos detalhes do filme. Hoje a gente tá bonita, a gente não tá dando muitos spoilers, né, gente? Pois Verdade. é, um comportado. Uma A gente tá exceção. bem Só comportado. porque hoje tá um pouco mais, cada um trouxe o seu, nem todo mundo Sim, viu tudo. A isso. gente tá nos protegendo a É, nós mesmos aqui. estou tentando Isso, na conter verdade, aqui. é em respeito a nós e não ao Mas público, assim, né? a gente entende o que que seria, o que que ela queria naquele momento ali. Isso é muito foda, né? Porque e ele não vai. Se ele tivesse ido, seria melhor ou não? Eu não sei. Porque é muito foda, assim, gente. Esse filme, ele não te dá um respiro. Ele é um filme que ele é muito desolador. Ele é um filme muito forte. É um filme muito pesado. É em todos os aspectos, assim. Ele é bonito visualmente. Ele tem uma cena que para mim é terror puro, que é a cena do Mr. Melancolia, que é um nome, né, intencionalmente muito pesado ali pro vilão, né, do filme, que é esse Mr. Melancolia. E a cena que ele aparece é muito pesada e muito assustadora. Eu fiquei assim, eu fiquei fiquei arrepiado vendo ela. E todo o contexto que ela significa, né? Então, assim, gente, tentando não, né, falar do filme, tudo que vocês falaram dele, tudo que o Samuel falou dele, assim, que o Samuel, o áudio do Samuel é muito bonito, muito sensível. E esse filme realmente, assim, talvez ele fosse a minha escolha também, assim. Ele fica para mim lado a lado ali com a Substância, de filmes que eu mais gostei no ano. E assim, eu não vi o outro filme da diretora, eu vou procurar ver. Eu gostei muito, muito mesmo. É um filme que tem dividido opiniões. Eu vi gente que foi nessa sessão que teve no Fenômena e que falou comigo que odiou, que achou o filme chato, achou o filme lento. Né, mas aí é opinião de cada um. Eu quase falei, você viu errado. Mas assim, né, gente? Sim. Não. Mas, todo mundo mas, tem né, direito de estar errado. É, né? A gente tem que respeitar os coleguinhas também, das opiniões em questão de gosto. Mas é isso, gente. Ele me destruiu. Foi aquele filme que me deixou assim, muito mal por semanas. Aí as pessoas perguntam, por que que você vê esse filme que vai te deixar mal? Eu sempre escuto esse tipo. Não sei, gente, eu vejo, fico mal. Eu acho que faz parte. O cinema, ele não é só pra servir ali como um alívio, como um negócio. O cinema é pra te incomodar também. O cinema é pra te fazer pensar, pra te deixar mal sobre vários aspectos, pra você se identificar com algumas questões e você entender por que que você talvez tenha passado por aquilo. E talvez com isso você consiga lidar com a situação. Mas é isso, gente. É muito cinema esse filme. É o tipo de coisa que eu gosto muito no cinema. Que é o filme que te tira do lugar, te traz um desconforto. Por vários aspectos ele vai te deixar mal. Mas assim, é necessário, você precisa ver. E você precisa tomar uma porrada e você precisa absorver daquilo ali de uma maneira que você consiga lidar com aquilo ali depois que você traga algo pra você, que esse filme te traga algo, qualquer aspecto, assim, mas que você saiba absorver o que o filme tá te passando. E é isso que acontece com esse filme, gente. Terminamos assim, desolados, tristes, o ano, né, de 2024, um ano de muitos bons filmes. Filmes ruins, filmes complexos, mas um ano também para se pensar muito assim sobre o que a gente tem passado, assim, qualquer aspecto assim, de sociedade, de vivências, de retrocessos. Um filme da década de 90 que você olha e você vira, será que hoje ele não está conversando com a galera hoje ainda assim? Dos anos 90 para cá, o que que a gente evoluiu disso para cá? Eu acho muito pouco. Né? Então esse filme sai esse ano retratando uma década que já passou aí há mais de 10 anos e que a gente talvez não tenha evoluído muito. São passos muito lentos assim de evolução e muita involução que ocorre. É isso, gente. Ivo falou tão bonito, eu não vou nem... Eu achei lindo, eu vou ficar quieto. Vamos terminar assim, né? E até menção honrosa nem vai ter mais agora. Não, só corta o áudio, acabou. Você não tem nem sequinha de... Nada. Sim, terminar assim pra terminar aí isolado também. Aí corta pra uma imagem do Ivo sentado numa ilha, triste, olhando pro chão. Olhando por isso, triste. Ai, ai. Mas muito bem, gente. Ó, vamos passar pras nossas menções... Mas vamos ser breves, porque já estamos com 2 horas Nossa. E 8 de gravação, mais 8 minutos do áudio do Samuel. Então... já é bastante. Ninguém aguenta, né? A minha missão vai ser muito rápida. Eu quero falar da primeira profecia, porque eu não esperava nada do filme. E eu acho que ele foi... me surpreendeu. Tivemos aí uma possibilidade de ver, olha, quando se quer fazer bem feito, é possível fazer bem feito. E para mim foi uma boa surpresa do ano, vai ser minha menção honrosa. E Sônia Braga está maravilhosa. Eu acho que Sônia Braga deveria fazer mais filmes de terror. Eu sempre toquei essa pedra aqui. Nossa, ela tá maravilhosa mesmo. E foi, eu lembro da gente falando desse filme nas nossas expectativas e ninguém dava nada, ninguém esperava. E pra mim também, eu considero um dos melhores do ano, assim. O primeiro episódio do Rainhas do Grito foi sobre esse maravilhoso filme. Maravilhoso, tá, gente? Escutem, que esse episódio tá lindo. Obrigada aí. Ai, eu gostei muito. É isso, recomendo também. Boa indicação, Felipe. Quem mais? Ivo, mande a sua. Eu tenho várias, assim, mas né, tem que ser rápido e... Eu vou falar que é o Long Legs, que é um filme que eu adorei, embora eu tenha algumas ressalvas com ele, mas a gente discutiu sobre ele. E ao contrário do que muita gente fala, assim, o quanto mais você pensa no filme, geralmente as pessoas, quanto mais eu penso, não gosta. O Long Legs, quanto mais eu penso, mais eu gosto. Quero até revê-lo. Eu gostei muito do filme, vai ser... Embora tenha outros filmes, Strange Darling, tenho Disque Duas Vezes, também tem outros filmes que eu gostaria de falar, mas vai ser esse, vai ser o Long Legs. Vejam, muito legal. O Osgood Perkins é um puta diretor, assim, cara. Ele é um cara que ele... Eu lembro do Daniel falando desse filme no episódio que a gente gravou e ele entrou. O Daniel falou muito bem, só concordo muito com ele da questão dos enquadramentos, de como ele usa isso, como ele trabalha a direção dele, como ele, os personagens dos filmes dele são personagens muito complexos, assim. Eu adorei. Eu acho que vale a pena ver esse filme. Eu não vi o beijo. Isso aí. É isso. Gosto bastante também. É, e uma coisa que eu tô notando é que a gente, as nossas menções honrosas, eu acho que vão ser todas desse cinema mais, entre muitas aspas, tá, comercial, assim, cinema que... Porque o meu também, tipo, eu vi literalmente hoje, mas eu fiquei muito surpreso com o filme, assim, gostei demais dele, que é o Herege, ou Heretic lá, né, que é aquele com o Hugh Grant. Nossa, eu me diverti demais com esse filme, que é, tipo... Por ter essa, uma característica que... É, eu acho, por exemplo, Long Legs também tem, sabe? Essa ideia de, tipo assim... De tu tá vendo um filme... E tu realmente chega a ser alguns momentos que tu não sabe pra onde que o filme tá indo, sabe? Então ele consegue te surpreender, assim. Porque, tipo... Quando esse filme começa, parece que tu já meio que sabe pra onde que ele vai. Mas aí depois ele tem uma virada ali no meio. Tá, porra, não era o que eu tava esperando. E daqui a pouco ele tem mais uma virada. Então, tipo assim... Tu só vai, tipo, acompanhando aquela jornada ali e vai se divertindo ao longo do caminho. Pelo menos eu me diverti bastante. Eu sei que tem muita gente que não gostou do final do filme. Eu adorei. Eu adorei o filme como um todo. Eu adorei o Hugh Grant fazendo o filme de terror. Eu acho sensacional. Ele tá muito bem. Então, gostei demais do filme. Assim, é um filme que é, assim como os outros dessa lista, eu acho que o teu também, Sil, é um filme divertido, sabe? É um filme que é bom de ver, assim. Então, gostei muito. Eu gosto muito quando um ator que é, né, nesse caso, é tão marcado por comédias românticas, e não só em Herege, mas de uns tempos pra cá ele tem feito papéis diferentes, assim, do que ele costuma fazer. Pô, ele foi um Umpa-Lumpa, sabe? Mas o que é legal no caso do Herege é que ele parece que não mudou o estilo de atuação, é o filme que mudou, tá ligado? Então ele continua igual, e isso é o que é mais estranho no filme, porque ele continua dando os sorrisinhos dele, aquele jeito de falar, só que o filme não comporta aquilo, então fica um negócio estranho. Bom ponto. Bom, a minha indicação, a minha menção é Sorria 2. Eu só assisti o primeiro Sorria esse ano, pouco antes do 2, na verdade. Assisti porque, principalmente, não que, assim, quando saiu Sorria, acabou passando, sabe? Não é que eu tava de má vontade nem nada assim. Tem filmes que a gente, né, perde aquele momento de ver e acaba demorando mesmo. E foi o que aconteceu com esse. Aí quando saiu o 2, as pessoas começaram a falar muito bem também. Aí fiquei curiosa, né? Quantas vezes, de quantos filmes eu falei isso? Esse episódio já foram vários. E aí assisti o primeiro, não achei ruim. Assim, achei um filme bem ok, nada espetacular também, mas ok. E esse 2, eu acho que... Qual que é o nome do diretor, gente? Esqueci. Parker Finn? Eu acho que ele conseguiu ver o que não deu certo, né, no primeiro filme e melhorar nesse segundo, assim, porque é isso, ele é muito divertido, ele é muito menos sério do que o primeiro. Tem algumas cenas muito boas, assim... Tem uma cena que a personagem principal tá no apartamento dela e aparecem alguns dançarinos, nossa, né? A personagem principal é uma cantora também. Inclusive, né? Sorria 2 e Armadilha, os dois a 80 km por hora. Então tem umas cenas muito boas, assim. E eu me diverti muito assistindo. Não estava esperando, foi outra surpresa. Então deixo de recomendação também pra quem ainda não viu. E acho que é isso então, gente. Gostei. Mas vocês têm já? Algum comentário final? Não, eu queria comentar que eu gostei muito do Sorria 2 também. Me surpreendeu. Essa cena que você citou é maravilhosa, assim. Eu achei que... Pra mim foi talvez a surpresa, assim, do ano. Que era também... Não esperava nada. porque eu não tinha gostado primeiro, era o mesmo diretor, falei, mas eu achei legal. É muito bom. E menção desonrosa a gente vai ter, não? Se aí quiserem, longe, ó, né? podem citar, pensem aí rapidão e... Eu vou falar de um filme que eu queria ter gostado mais, mas ele ficou ali no meio termo ali, sei lá, uma nota 3, 2,5, que foi o Late Night with the Devil. Eu queria ter gostado muito desse filme, porque eu achei a também, ideia dele muito legal. Também. Queria, mas eu acho que ele tem um probleminha ali quando ele tenta... Ele traz essa questão do programa, né, do programa ao vivo, não sei o que lá. Eu acho muito legal isso, mas ele tem cenas de bastidores que não justificam. Eu falei, cara, eu queria ver o programa ao vivo. Não quero ver as cenas de bastidores para justificar nada. Aí eu acho que isso aí quebrava todo o ritmo do filme, mas eles precisavam talvez colocar algo para o filme ter o tempo, né, que ele... De um longa-metragem, né? Porque talvez sem essas cenas ele cairia umas meia hora, ficaria uma hora de filme, não sei. Aí só que quebra muito o ritmo dele, quebra muito a proposta dele. Queria ter gostado dele, mas... Queria estar aqui falando dele hoje, assim, como um dos melhores também, mas não deu. Não, ele esse é outro que perdeu força, né? Ao longo do ano. É esse, assim, quanto mais eu penso, promessa, menos eu gosto, né? Infelizmente. É. Só rapidinho, então, minha menção desonrosa aqui... Pra criar polêmica aqui, é o Strange Darling. Eu odiei esse filme com todas as minhas forças. Então, fica aqui a meu protesto aqui por causa. Eu achei esse filme um porre, gente. Então, desculpa aí, eu sei que tem muita gente que gostou, mas não funcionou nada pra mim. Então, fica aqui como menção desonrosa também. A minha menção desonrosa, e nossa, eu odiei esse filme. Eu achei ele, inclusive, pretencioso, desrespeitoso, mal produzido... De uma inferioridade, assim, meu Deus, filme medíocre, pronto, a palavra é essa, um filme Nossa. Medíocre. Assim, eu vou trazer ele para a lista, embora ele não transite muito, assim, no terror, mas o assunto dele, né, poderia render um ótimo filme que mesclasse com o terror. Que foi o filme nacional Maníaco do Parque. Ele entrou em algum streaming agora no segundo semestre. E, nossa, ele é uma mediocridade, assim. E tinha tudo para ser um filme, uma história base. Primeiro que, assim, o povo não entende, claro, existe uma liberdade criativa quando você vai fazer um filme baseado em história verídica. Agora, o que não se pode fazer é você criar um personagem principal e... joga toda a tua história em cima desse personagem principal que não existiu e que aparentemente foi feito assim, de uma forma totalmente equivocada. É a história de uma jornalista que, enfim, quem fez o filme com certeza não deve ter feito nenhum tipo de trabalho de apuração para entender o que é um trabalho de investigação jornalística ou como uma redação jornalística funciona. E tentou colocar uns elementos meio novelescos de drama familiar. Ai, minha gente, foi horrível. Foram assim... Eu poderia colocar Maxime nessa lista. Eu poderia colocar Late Night with the Devil, que são filmes também decepcionantes. Mas o Maníaco do Parque, para mim, foi, assim, título filme medíocre do ano. Vai para esse, sem sombra de dúvidas. Bom, eu vou falar de Maxine mesmo, porque... Porque tem que, né? Importante, tem que falar. É, assim, eu acho que, tipo, ambientação, Ty West sabe fazer uma ambientação perfeita, assim, Los Angeles dos anos 90, 80? Já 80, eu acho, né? 80, né? Tá perfeito, assim, acho que o visual tá incrível, só que esqueceram que o nome do filme é Maxine, né? Porque ela só basicamente olha a história passar em volta dela, ela Sim. tinha personalidade até ela pisar nas bolas do cara, depois disso acabou. Sim, acho que foi o ápice. Assim, não, eu me diverti assistindo, assim, tem seus momentos. Ver o Kevin Bacon é sempre bom e ele está ótimo nesse filme. O elenco é muito bom, né? Mas é isso, acho que o Ty West quis colocar tanta coisa no roteiro que acabou ficando muita coisa e esqueceram de desenvolver melhor a Maxine, que era o que eu queria, assim. Mas acontece. Ainda temos X, temos Pearl. Que eu sei que vocês não gostam muito. Eu gosto Felipe, do X. Daniel. Eu gosto de X. É. E eu detesto o Pearl. Eu gosto. Eu também. Eu gosto dos dois. Mas não gosto do Maxine. Não, é Maxine não rola. Não deu. Uma pena. Mas é isso, gente. Então, encerramos mais um ano. Colegas, deem feliz ano novo para os nossos ouvintes. Deixa É porque o Natal já passou nesse momento aqui, né? Exato. Ah, tá. Beleza. Então, feliz ano novo para todo mundo aí. A gente se vê aí em 2025. Esperamos que o Samuel esteja de volta aqui ao vivo, em vez de ficar mandando só áudio manipulado por inteligência artificial. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar a gente esse ano e até o ano que vem. Feliz ano novo, galera. 2025 incrível. Que seja tudo de bom, né? E com muitos filmes bons, que a gente sabe que não vai ser, vai ter muita bomba também. Mas é do equilíbrio que nasce uma boa vida, né? Assim mesmo que funciona. Feliz ano novo! Feliz ano novo, gente! Até ano que vem. Beijos. Até mais.